sou a Giovanna Antonelli e eu sou como você. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu batalho, eu não paro por nada, muito menos por uma gripe. Porque quando ela aparece, Coristina D, com suas três camadas, dá de três na gripe. Tira a dor, desentope e revigora. Eu sou Coristina D. E você? Coristina D. Cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Energia. Energia. Energia. Energia. Energia. 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que trem de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97. E trânsito parado, por causa anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Estádio 97, estádio 97, estádio 97. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Polo Arco. A Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Opa, caiu uma árvore aqui no estúdio ou não? Caiu. Por quê? Coitado. Impressionante, quanta tragédia. Caiu uma árvore aqui no estúdio. Muito bem, estamos com as manchetes do Estádio 97. Boa tarde, seu Bento. Opa, boa tarde. E aí, seu Bento? Caramba, vamos aí. E aí, seu Bento? Beleza? Tudo bem com você, seu Bento? Tranquilo. E a mandioca tá molhada? A horta tá molhadinha, seu Bento. Tá. Oi, seu Bento. Hein, gente? Tá bom, tudo bem, tudo bem. Mas na Cantareira nada, hein, mano? Na Cantareira não? Ah, mas ainda chove também, RG. O pessoal fala que não aumentou o volume da represa, etc e tal. Pra mim isso é tudo lenda, mano. Não temos. Coisa da Globo. É tudo computação gráfica. Você quer ver aumentar o volume, menino? Você quer ver aumentar o volume? Você aumenta o volume? Ah, molha pra você ver, menino. Não temos problema de água em São Paulo, mesmo porque a solução é o metrô. Mas o metrô de São Paulo tem a ver com a água, senhor governador? O importa é que o metrô funciona bem. Eu tenho que falar as coisas que funcionam bem. Funciona mal. Ah, tudo ótimo. Tá bom, meu. Aí outro, RG, dá pra viver bem sem água também, mano. Compra um lencinho umedecido aí. E vou tomar banho. Ô, Silvana, a nossa Cantareira aí, como tá? Tá fazendo água. Poxa, velho. É, batalha naval, água. Trouxa ruim, aí foi boa. Silvana, ao retorno, tô sem som. Muito bem, seu Bento, vamos lá, chama aí, primeiro. Com Parmeira. Parmeira? Parmeira. Com vocês? Nossa, notícia boa hoje. Meu Deus. Novo diretor. Mexeu o quê, ó? Diretor é novo. Mas, hoje os caras estão comemorando isso, cara. O diretor virou estrela. Matos hoje, né? Ele que é a cara do Leandro Learte, né? Parece bastante mesmo. Tô vendo aqui é igualzinho. Que din. Explicou aqui algumas coisas, né? Que a gente já sabia, por exemplo, que o Wesley mesmo vai pro São Paulo, né? Que o Lúcio... Será? Não, ele não falou São Paulo, ele falou assim. Ele não citou o nome de São Paulo. Ele falou, sabemos que ele já tem, tá encaminhado. Mas é o São Paulo. É que você tem certeza, você viu? O Lúcio vai pra China. É, mas segundo ele, O Lúcio que pediu dispensa, tudo. Ah, né? Vai jogar na China. Tava dizendo que o Palmeiras tava torcendo pra ele ir embora? Não, não, você não. Que pediu. Eu sei, mas você segundo acha que ele, não? Ele falou, não, o Lúcio chegou na. Imagina, a gente quer ficar com o Lúcio. É. Tá bom, né? E o Palmeiras aí tenta o Arouca, né? Já é um sonho, já. Um sonho, vai, não, né? Vai continuar antes. Sonhando. É, eu acho difícil, mas enfim. Ah, se conseguir, a RG me segura. É, o agente do jogador vai conversar. Parabéns. Com o Santos. Precisa resolver a situação lá, né, RG, também. E, né? Ó, posso falar? Deixar o cara sem receber lá não dá, a né? Maior alegria do dia. É, você vai ficar entrei. Defendendo o que agora? Tô defendendo o que é de vocês. Bom jornalismo. Eu entrei no site do Palmeiras, fiquei tão alegre. Por quê? Não achei, tem que ter lá os elegidos do time, né? Sim. Daí tem goleiro, arqueiro, tem defensores. Arqueiro, tem arqueiro, do vovó? Tem, é. Aí eu entrei meio de campo. Sim. Não encontrei nem a fotinho do Felipe Menezes, nem do Mazinho. Ah, então. Ai, que alegria. Mas vai, juntamente com esses daí, ó. O Ademassa esqueceu. Não foi, tá. Viu, vó? Junto com esses daí que você falou, também já o Matos falou que pode procurar time. Sim. É o Bruno, o goleiro, o Eldinho. O Eldinho já foi? O Eldinho também. Ai, que alegria. Aí, esse aí, o Felipe Menezes que você falou, o Mazinho, e tem mais um ainda que eu não lembro. Ai, aqui. Todos, ó, e vou falar aí uma coisa pro Matos. Matos, pelo amor de Deus, não fala mais Seji. Ele só fala Seji, Seji. Ai, pelo amor de Deus. Ué, mas o seu novo diretor chegou já metendo um a nível D, que Seji. Pelo amor de Deus. Não, é isso que ele tá falando. É isso que ele tá falando. É isso que eu falo. Mas você era o jogador. Domênico, que é isso que ele tá falando. O RGL tá falando. Domênico. Tem mais um aí. O Domênico. Pensei que você tava falando de algum jogador. E olha que eu fiz só até a primeira série, hein? É, mas O Bruno... Foi feio. Bruno de Bal também foi embora. Ah, vai jogar no Japão, tempo. E o Diogo, que todo mundo sabendo que vai jogar na Tailândia. Mas a torcida do Palmeiras aí, RG, eu concordo aí que para um cargo diretivo de um clube aí, o cara tem que saber falar pelo menos corretamente português. A torcida do Palmeiras tá tão puta da vida, velho, que se o cara fizer um bom trabalho igual ele fez no Cruzeiro, ele tá de bom tamanho. Não tem a dúvida. O que tem de cara que fala bonitinho aí também, na hora de trabalhar, não faz merda nenhuma, né, RG? Ele pode... tá cheio, hein? Mesmo porque vocês que estão letrados aí não sabem nada, tá certo? E o Robinho tá no Palmeiras. Fala a verdade, isso eu dei no meu programa. Ele não falou de Robinho, não. Robinho no Palmeiras. Ele falou do Hever, que... Robinho no Palmeiras. Eu sei, o outro Robinho. Ele falou que existe o interesse em Hever. E o Inter também entrou na disputa. Ele falou que existe interesse no Hever, mas que não tem nada certo, que é difícil. É, precisa rever a situação. É, exatamente. Aí, gostou? Mas, olha, o Inter também. Agora você foi bem. O Leandro Learte, que chegou aí, ele é inteligente. Você vê pelas respostas, tirando o Seja que ele fala, mas ele é sabão certinho. E o Aníbal dele. E ó, pô, vou te falar uma coisa, viu, RG? Não adianta só ser bom, precisa saber fazer amizade com os conselheiros certos, ficar amigo das duas lados. Olha, você tá bem informado, esse rapaz vai ter um trabalho lá no Palmeiras. Não sai do... Esse é amigo dos caras da bocha. Será que ele sabe? Ah, ele sabe. Ele Sombra, o cara chega no negócio. O cara vai pirar, que ele vai com colete à prova de bala, sabe? A prova de bala só não. Cara. Um tanque de guerra. Olha, é pouco, hein? Antigamente tinha aqueles corredores lá no Parque Antártico, lá quando era o Jardim Suspenso. O fosso. Cheio de palmeiras, que o gordo, amigo do Dodô, ficava desfilando com uma pasta pra baixo e pra... E agora, como é que é lá o esquema? Tem esses corredores ou não? Os corredores, olha, não precisa nem ter corredor pra fazer o que eles fazem, viu? Eles fazem a luz do dia na frente, viu? Agora, esse diretor do Palmeiras, ele foi apresentado como estrela. Sim. Né? Camisa. Coletiva. O cara chega com Messias. Uma responsa pesada. Ele e o gerente, né? Na verdade, Cícero. Você tem que parar com esse Cícero. Preconceito com a pessoa que não sabe falar bem o português. É. Porque a gente já provou que mesmo sem saber falar, faz chegou no presidente. Não tem problema nenhum. Não é estranho esse negócio aí? O cara não saber falar. O quê? E querendo ou não, RG, quando você ainda faz uma apresentação dessa para um jogador, justifica-se, porque ele é o produto principal do clube. Sim, sim. Agora não estão supervalorizando demais aí esse cargo aí de diretor de futebol, sabe, de manager, essas coisas do tipo. Não desmerecendo o trabalho do cara, RG, porque ele já mostrou que tem qualidade, ele fez um belo trabalho no Cruzeiro. Eu concordo, deveria ser natural. Mas o Rodrigo Caetano, agora você fala de Alexandre Matos, você fala do Maluf no Atlético. Gente, estão dando uma supervalorizada nesse cargo. Pô, você tem que supervalorizar, você trouxe o Conca. Sabe? E outra. Você traz aí um jogador de um alto nível, você fala, pô, tô trazendo Wagner Love. Não, e outra. Pô, agora, e outra, né, mano? Diretor de futebol, os caras fazem esses com atum. E um outro detalhe, esse cara tem que chegar e merecer todo o respeito. O Conca. 12 milhões, 15 milhões. Aí o cara vai lá e fala, não, trouxe o Conca por 3. Aí sim, o cara... Ah, mas aí é complicado, né? É, gente? Então, mas aí, assim, não, mas não então, mas esse estrelato todo, essa coisa, esse foco todo, e o cara só vai conseguir realizar alguma coisa com grana, velho, não adianta. RG, o que me preocupa é o seguinte, quando as estrelas do futebol deixam de ser os jogadores, é pra se preocupar. É, eu acho que, sinceramente, um diretor de futebol, antigamente... Todo time gente... que o diretor aparece é porque a coisa não tá boa. Mas só quem acompanhava muito sabia o nome dos diretores de futebol. É. Diretor de futebol, ele é o elo do presidente com os atletas. É porque hoje ele é um... Hoje em dia não tem jogador. Não é, mas é que hoje ele é importante porque os caras vêm fazendo cagada. Pode ver, presidente, presidente, vice-presidente, diretor de futebol. Começou a aparecer na mídia. O diretor do Palmeiras, assim como qualquer diretor que quer se dar bem... É claro, precisa ter um cheque bom para ser assinado. Lógico, senão ele não vai fazer nada. O diretor ele tem que trazer a competência dele. O cheque não é o diretor que traz. Agora, o que se valoriza também num diretor, além desse cheque que tem que ser dado pelo clube, é o bom relacionamento com o empresariado, olho clínico, né? As sacadas, tipo, puta, olha, tem um bom contato. Tal jogador, tal empresário. É bastidor, né? Conhecimento. Tem que ser um cara de bastidor. Tem que ter um conhecimento. Tá terminando um contrato agora, de fulano que eu posso pegar de graça. Agora, nem sempre só o bom conhecimento ajuda. Você às vezes precisa também ter o cheque assinado. É o recurso, mas é o que dizem, que o Palmeiras até agora se virou no free agente, que dizem, né? Como? Free agente. Ah, tá. É como assim? Jogadores livres. É, será? E que agora o dinheiro que tem, o Alexandre Moita, vai chegar e vai contratar quem ele acha que tem que ser. É o que dizem, né? Mas e ontem chegou mais um, né? O João Paulo, do ex-Flamengo. Lateral esquerdo. Que é odiado esquerdo pela torcida do Flamengo, mas o jornalista do Rio fala bem. Então... Eu que mandei pra cá, eu mandei pra cá. Ele ataca bem. Ele atrás é uma avenida, mas ele... chamava de Avenida João Paulo. Né? É, mas isso mesmo. O Juninho era avenida e ele não cruzava bem. Mas eu mandei pra cá que eu tô precisando... Quem? Dá uma desinchada no elenco lá, eu falei, ó. Ah, é? Então tira o Anderson Pico, que é gordo. O Anderson Pico, então, eu tô desinchando o Anderson Pico. O Anderson Pico ganhou a posição de cara com 94 quilos. Como? 94 quilos, Anderson Pico. Caraca. Ele é, Pico, parece o irmão do Walter. É, pra, Walter parece com o Putunga, cara. Walter 2. Palmeiras, hein? Já, e ontem, não sei se foi no lance, né, que já teria tido discussão do Matos com o Nobre. Aí, será que isso aí não tá, cara? Não é possível. Ok, isso aí, em dezembro, isso aí. Hã? Disseram isso em dezembro, o Lance postou de novo ontem. Mas eu falei com ele na hora do almoço lá, ele falou que não, com o Alexandre Matos. Ele falou que tá tudo bem? Ele falou que houve sim aí uma conversa aí com a diretoria do Palmeiras a respeito disso, mas ele falou, divergências existem, mas não tem nada... Então tem. Não, mas ele desmentiu pelo menos aí, ele disse que houve sim uma conversa com a diretoria do Palmeiras aí, que divergiram em alguns pontos, mas ele falou que não houve nada demais, é que a imprensa tá potencializando demais o fato. Disseram que ele deixou o Cruzeiro meio quebrado. Paulo Nobre também não pode. Ah, vou contratar o Messi. Tem que ele deixou o quê? O Cruzeiro quebrado? Financeiramente quebrado. Ah, mas o Cruzeiro quebrou faz tempo. Mas eu tô dizendo assim, ele também não pode fazer se tomar loucura, cuidado, né? Eles do nego levam o Real junto. Lógico. Do Guaradão, meu lindo. Do Guaradão que o governo tá muito bem. Do Guaradão, vai pra lá você. Tá tudo perfeito, a gente tá feliz. Não tem aumento, nada. A inflação é culpa do Fernando Henrique, acabou com a inflação. Se não tivesse acabado, eu tinha voltado. E esse vestidinho de botijão de gás? Eu tô maravilhosa, meu lindo. É look, o novo look. Você gostou do meu beijo? Tô maravilhosa, meu lindo. Gostou do meu beijo? É aquela da véia, né? Aquela tia véia coloca crochê em tudo. Peixe! Olha o peixe! Meu Deus! Velho, falar em peixe, cara. Ontem o japonês lá deu um lance e levou o atum. No atum? É. Mais de 100 mil reais pagou no atum, velho. Mas você viu quanto que ele vai lucrar? Só em pratinho de atum, velho. E você viu o leilão do atum no Japão? Quanto que o cara pagou há 2 anos atrás? É o atum mais caro do mundo, o atum japonês. 3 milhões de reais no atum? Mas precisa saber cozinhar, se tu não tem uma apresentação boa. Tá bem cozido. É uma, o cara vende cada fatia daquele sashimi de atum, RG. É cru. $100. Já é uma tradição, né? Todo início de ano, mas só que... Paga, né? Fala aí. Só que os caras faturam 4 vezes mais. É, ele é dono de restaurante, né? Faz aquela mídia. É, porque é uma... Vai começar a faltar mídia. Atum lá, hein? É verdade. Tá matando no pique. Cringe no atum. Os caras estão pescando atum demais. Acabou. Aliás, você viu? É que nem salmão hoje. Muito japonês. Onde foi, Mota? Em Santa Catarina, lá que os caras brecaram tudo lá? Os pescadores. Então, porque esse novo ministro aí... Da pesca. Aí os caras... Pô, botaram um ministro que não entende porra nenhuma de pesca. Ele não entende esporte. Pescar todos. Aí, ah, cara... O esporte falou que aí o cara... gente. Aí o cara falou, como é que vai proibir de pescar garopa? Vocês estão loucos? Mas na verdade, eu tô mudando de ramo, eu vou deixar negócio de carne pra agora fazer atum. Eu vou fazer um programa governamental, meu atum, minha vida. Vamos distribuir lá. Atum, minha vida. Olha, o bacana pra cá. O Brasil tá uma festa. É, é bom, seu Bento, foram, foram as manchetes do peixe. É, exatamente, aí, gente. Quase... quase igual. O peixe aí que... Não, a do peixe já foi. Agora vamos, sim, vamos a do tubarão. Santos, vamos a do tubarão. Ei, tubarão 5, RG. É nóis. O Santos aí que vai conversar com o Arouca, né? Segundo eles. Vai pôr uma pressão. Arouca quer, né, ficar. Quer ficar? Arouca, o agente dele foram conversar por causa, enfim, da proposta do Palmeiras. E vão tentar agora também prorrogar o empréstimo do Robinho. Né, e vão explicar pra ele porque por que tá acontecendo. É, como se ele não soubesse. É. Mas já falei que o Robinho tá indo pro Palmeiras. Eu garanti não isso é aí esse, né? Não. Mas eu tava lendo hoje uma matéria. Se não me engano, está no UOL, né? E estavam vendo, falando do faturamento do Santos. E aquilo que a gente vem falando aqui. Até serve o Santos como exemplo pros outros aí. E a coisa que ultimamente a gente vem batendo muito na tecla aqui, que é a gestão, né? Santos faturou mais de 450 milhões com os garotos. Isso desde 2003. Quer dizer, na venda, né? Então, faturamento com venda de jogadores que formou em casa. Mas aí você começa a viajar um pouco, né? Porque esses foram os jogadores negociados e tal. E sem contar aí os que foram perdidos, né? Os prejuízos que tiveram. Mas num time que tem esse faturamento, e o Santos, por exemplo, que não tem uma despesa como tem o São Paulo, por exemplo, com o estádio, o tamanho do Morumbi, com um parque social, né, de um clube, aquela coisa toda, quer dizer, não pode realmente estar chegando numa situação de 2003 para 2015, 2014, 2015, numa situação financeira dessa. Isso é o quê? Isso é reflexo realmente de má gestão. É aquilo que a gente diz. É, aí se você dividir isso, vai dar o quê? 37 ou quase 40 milhões de faturamento. Mais o que teria de faturamento de TV, mais alguma promoção, mais blá blá blá. Quer dizer, então você não pode arrecadar 100 e gastar 250. E entrou dinheiro, hein? Não, mas é muito... Mas, Mota, por isso que o vice de finanças do Corinthians disse que o futebol dá dinheiro e a gente sabe que dá dinheiro. Lógico. Dá muito dinheiro. Agora... Aonde está então, indo? Né? Agora, se você vai para um time de futebol e o teu objetivo é ter a carteirinha de diretor, de presidente, chegar com o seu carro para o cara abrir o portão, você entrar... Fazer a média, né? Sabe? E não está nem aí para a hora do Brasil. Então, o torcedor, que é o jogador que custa 2 milhões, vamos botar assim, porque nosso torcedor quer... E o nosso rival também quer. Então eu vou mostrar que eu... Aí, velho, esse é o resumo da ópera. A matemática, ela é simples, objetiva. Né? Não tem erro. Se entrou 50, porra, gasta 45, cacete. Gasta 40. Oi, gasta 44. Mas não gaste 46, 48, 100. Porque a conta é essa. E o novo diretor do Santos aí, executivo, também hoje foi apresentado. Hoje todo mundo apresentou o diretor. Porra, né? É o que e tem. As palavras deles é o que você tá falando. Pé no chão. É o que tem. Né? Pé no chão. Então, mas cortar. Não vai trazer grandes reforços, porque não tem dinheiro. Acertar os salários, acertar tudo que tem lá para manter o que tem. Mas você não tem a dúvida, mano. Foi o que eu disse antes de sair de férias. O Santos vai fazer a aposta, como sempre, como vem fazendo nos últimos anos. Na molecada. E tá certo. Tem que reestruturar, tem que arrumar a casa, não adianta. Tem que lucrar com alguma coisa. Não adianta sonhar com Conca, né? Nesse momento, com Fred. Não adianta sonhar com isso, cara. Já correu o risco de trazer o Robinho. Tá aí? Então tudo bem, vai, segura a onda e toca o pau. É. Mas, velho, não dá pra ficar pensando agora, em fazer mais. O Léo e o Clodoaldo fazem parte do departamento de futebol. O Clodoaldo eu gostei porque é um cara que entende muito de bola, né? Todo mundo sabe da honestidade, da entrega, da dedicação, do amor que o Clodoaldo tem pelo Santos. E é um cara que eu penso que será muito útil. O Léo vai fazer estágio, né? Grande Léo, amigo de mano. Léo, Rogê. Oi. Tava falando aí do Robinho. Sim. Você paga o dinheiro pro rapaz, aí depois você tem a base cara vai embora, você não ganha dinheiro. Sim. E aí você paga aí, quanto que pagou do Daniel, hein, Balandro? Pagou 40 milha? Não, ainda não pagou. Ainda não pagou. É, eu tô dizendo quanto que assinou lá o papel no branco, né? A canetinha no branco deu os 40 mas não. Mas a referência é essa. Você fazer isso e não ganhar dinheiro com a base, Balandro, é azeitar o cerol na grama alta, viu, Balandro? Eu acho que é isso, Balandro. Você não acha não, mano? Eu acho, concordo. É, ó, tem outro aqui também, ó. É ferro no guidão de marmelo, malandro. Ferro é o quê? No guidão de marmelo? É ferro. É o Tobias que escreve pra mim essas coisas. É ele, Tobias. É você ver o Tobias. Olha lá, é jaquetada no hidrante de plástico, viu, malandro? Ah, você precisa liberar o Tobias pra ele dar uma volta na fazenda do seu Bento. Eu não vou liberar o foda, não, malandro. Tobias lá. Ah, o Tobias. Ô, seu Silvio, o Edmilson recebeu proposta pra ir pra Rede TV. Não, e a Rede TV não teve dinheiro nem pra transmitir a Copa São Paulo, acredita, malandro? É, e o Peixinho meteu 4, né? No... Ontem. Ah, meteu. É. Corrigi, eu vi um pedaço de jogo. O tal do Babassu, os moleque bate com gosto, hein? Deu uma porrada no moleque do Santos, foi 2 expulsos. Babassu. Lá. Deram o cara pancada. Mas, sinceramente, 4-2, né? Sinceramente, Portugal, não dá. Esse é o. Esse é que eu olho de vez em quando. Esse é o que. A copinha, você tem que olhar lá no final, né? Porque 104 clubes. É clube pra cacete. Cada um que dá pena, hein? Os caras parecem que é clube de bairro. Pô, e sabia, mano, a escola de samba lá, Vila Maria, tá com o time na Taça São Paulo. Ah, é? O Itabaiana, na verdade, é os moleques lá da Vila Maria. O moleque joga ali no Magnólia. Os moleques já fizeram a primeira fase ali. Grande Magnólia. Sorte pra eles lá. Beleza. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento Estomazil. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ah, Coringão, mano, Coringão. Até que enfim, mano. Vamos renovar com o Paolo. Vai sim. Acertar. Ó, tá tudo certo lá com o passaporte? Vocês vão usar passaporte hoje, né? Opa, hoje então, hoje à noite. É hoje? Aí. Hoje à noite. Tá tudo certinho lá? Ninguém vai ficar preso na alfândega, nada? Ué, lá, quem tem que ter meu passaporte que não sai do Brasil. Ei, o Corinthians sai com frequência. Como é que o Anderson Sheik vai conseguir viajar? Muita frequência? O Anderson Sheik tá com quanto? Com qual nome ele vai? Com qual passaporte? Tem três, não tem? Vai com o nome Márcio. Precisa tomar cuidado, hein? Ele já foi Carlos Alberto, né? No começo da carreira. É isso? Tem umas tretinhas com o Fisco, não tem também, Emerson? Mas olha só, sai do país. Corinthians aí que... Você acertou com o Dínamo, agora só espera a documentação para anunciar o Dudu. E o Anderson Martins pode voltar, rapaz. Sim. De novo? Não, Anderson... porque o time lá... Mas era o cara voltar parado, é, meu? Porque o time lá não tá proibido de fazer... O time foi punido lá. Não pode fazer... Inscrições por duas temporadas. Parece que pegaram lá o grupo de jogadores fazendo churrasco lá à base de linguiça e bacon. Eles são muçulmanos, não podem. A federação puniu. Para de falar. Tá igual o Barcelona, não pode contratar. Foi encontrado um pacote de baconzitos. Aí o clube acabou sendo punido. E mesmo que você tenha emprestado um jogador para um outro clube, quando você vai inscrevê-lo novamente no campeonato, isso conta como inscrição e eles estão proibidos de fazer. O cara deve estar com o saco cheio de avião. Mas fora isso, ainda, RG, o Anderson Martins ele já tinha entrado em contato com o time lá, com o Al Jaish, pedindo pra permanecer pelo menos até o término desse ano aí, que ele gostaria de permanecer mais um ano aqui no Brasil, e ele tava negociando, mas agora essa informação aí que o clube foi punido e de qualquer forma ele não poderia tá atuando lá, eu não sei, o clube ainda pode ser que queira vendê-lo. Se o clube fala, beleza, ele não pode jogar aqui, mas ou o Corinthians compra em definitivo o passe, a gente vai vender pra alguém. Porque essa informação é estranha, mano, porque se o jogador é dele, tá? Ele tá emprestado pro Corinthians. A não ser que não possa escrever no torneio. Agora, no BID, o jogador é dele. Tá só emprestado pro Corinthians. É estranho essa coisa. Mas aí conta a inscrição lá e conta com um novo jogador. Enfim, ele não pode estar atuando pelo time dele, o time que detém o direito federativo. Está na guarda. Mas vamos aguardar também. Pintou uma nova informação aí também, Bento, que o Corinthians está devendo aí 6 meses de direito de imagem aí pro Mano Menezes. Caramba, mais essa ainda, hein? Realmente, volto a dizer aqui, cara, é um absurdo o que acontece. Porque a partir do momento que você tem jogadores reclamando aí de direitos de imagens atrasados, como foi o caso do Renato Augusto ontem, falando aí na coletiva, quando ele participou ali junto com alguns repórteres, até em tom de brincadeira, ele deixou escapar, RG, que ele tá meio insatisfeito. Ele falou, não, a situação que a gente entende, mas é complicado, porque o cara tem os compromissos dele, independente de ganhar bem ou ganhar mal, RG, concordo. Ele tem que receber. Se aquilo foi combinado, combinado não é caro. Tá no contrato que ele tem que receber aquilo, tem que pagar aquilo pro cara. Tem nada a ver quanto o cara ganha ou não ganha. O que ele ganha é o que ele tem que ganhar. Porque qualquer cara vai ficar realmente puto. Imagina aí, você tem, por exemplo, um orçamento, tá certo? Você já tem ali comprometido um orçamento, embasado no que você ganha, óbvio. Tem gente que até se endivida porque gasta mais do que ganha, mas aí não é o caso. Você pega um jogador de futebol, independentemente dele estar recebendo X em carteira, que é a parte menor, né, o CLT do cara. Sim. O cara fala, não, eu tenho 25%, 30% do meu salário em CLT, o resto é direito de imagem, que é uma forma do cara não pagar muito imposto também. E que ele já fez isso de acordo para poder se beneficiar e beneficiar o clube. Se o clube se compromete a pagar esse por fora aí, que é esse direito de imagem aí, RG, os 70%, o cara tem que pagar, gente. Porque, ó, o Mano Menezes aí, ele tá 6 meses aqui, segundo a informação do Globoesporte.com. É, que o Corinthians deve 6 meses de salários aí do direito de imagem do Mano Menezes. Mano Menezes deve abrir a página da internet, vê lá, Corinthians oficializa Dudu, Corinthians tá atrás do Com, Corinthians paga 400 mil pro Cristo. E não é Corinthians pouco traz isso, aquele, né, cara lá, o Mendonça, que é o cara que tá jogando na Índia por não sei quanto. É artista. O cara deve se achar, RG, o pior sujeito do mundo. Eu sou um idiota, né? O pior sujeito do mundo. Porque, querendo ou não, o cara tava ali trabalhando, RG, e tem realmente, talvez, aí as obrigações financeiras que ele deva ter se comprometido. Tá certo? Não sei se é um apartamento, não sei se é um imóvel, não sei se é um carro, não sei se é com a família. Independente de qualquer coisa. É um absurdo um clube se prontificar a pagar quantias exorbitantes para jogadores de futebol e depois não cumprir com isso, cara. Concordo. É um absurdo. O que é combinado não é caro. Se eu vou trabalhar para você e nós fechamos, eu quero aquilo que foi. Eu não quero mais. Eu quero aquilo que foi acordado, foi combinado, só isso. E outra, RG, como diz o Pascoal... O que eu vou fazer com o meu dinheiro é problema meu. Lógico, óbvio. Como diz o Pascoal, ele tem uma frase que é muito boa. Jogador de futebol joga por duas coisas. Ou por alguém, ou... Pra ferrar alguém. Não, pra aquele tinguar, né, velho? Sabe? Então, querendo ou não, quando você tem aí as vésperas de uma competição importante como é a Libertadores, tá certo? Elenco insatisfeito porque não pagaram o bicho, não pagaram direito de imagem, não pagaram salários, enfim. Todo mundo sabe que quando você tem uma situação como essa dentro de um ambiente, você ferra o grupo. Ah, gente. Não tem. Ferra o grupo. Você até pode ter qualidade dentro de um elenco, mas quando os caras não recebem... O reflexo é imediato. Olha o Botafogo aí, gente. Olha o Botafogo aí. O Botafogo é um exemplo claro disso daí. Não, e tem outra, né, mano? Você falou Botafogo. Botafogo, o que o grupo fez? O grupo foi segurando a onda, sustentando a onda, acreditando nas promessas, acreditando na palavra do cara. Mas chega uma hora, velho, não dá. Aí, não, entrega a Deus, cara, não tem jeito. Bom, é uma situação muito complicada, é complexa. A gente ainda conversou aí com o diretor financeiro do Corinthians, o Raul, ontem. Ele já falou que é um ano aí de apertar os cintos. Pelas informações que eu vejo aqui na internet, parece que o Corinthians ainda não tem uma noção básica disso. Estão folgando, sim. Não, estão tentando ampliar o vínculo contratual do Guerreiro, aí trazendo jogadores caros, pagando altos salários. Olha, enfim, mano, se o Corinthians tiver uma zica e cair fora contra Chonce Caldas, vai tomar aquele remédio famoso chamado Trolhol. Vai ser uma Mas o Trolhol, vai entrar o Trolhol. Mas, hein? Ó, independente de qualquer coisa, Deus, já que tá devendo, Sombra, que deva mais uma. Aí, ó, o André está negociando com o Conca. O negócio é o seguinte, o Andrés foi pro Rio de Janeiro conversar com representantes da Unimed, RG número 2. Que momento, hein? E pode ser que aconteça alguma coisa aí nas não próximas horas. Não seja contraditório, você acabou de dizer não, que a porra do time tem que ter equilíbrio, tem que ter porra. Ele faz um discurso negativo. A falta de compromisso. Sim. Mas ele fica mas feliz. Mas eu fiz o discurso. Não, quando traz jogador, custe mas o que custa. Aí, Raul Seixas, eu vou dizer aquilo mesmo que eu disse antes. Mas peraí. Seja coerente. Seja coerente. Não sou uma farsa, sim. Não sou uma farsa. Eu fiz um discurso bonito e politicamente correto na primeira parte. Tá certo? Agora, como já diria o velho ditado. O que é uma fratulência, RG número 2? Pra quem já tá defecado. Ou seja, usar um outro termo. Que beleza. Então, mas é verdade. Que coisa fina. Mas é verdade. Uma coisa então, o negócio é brincadeira. Já que tá ferrado, como ele fala ferra de vez, velho. E o Conca vale a pena. Esse é um tipo de endividamento que vale a pena. Porque o Conca hoje, então, ele joga pro alto qualquer camisa, então, em qualquer clube brasileiro, então, eu jogo. Então faça o discurso correto e coerente de acordo com as suas convicções. Diga, Corinthians, abra a mão de todos esses troços que vocês estão tentando e vai buscar o Conca. Não, é pior que já contratou, velho. O Dudu já tá certo, contratou o Christian, não, enfim. Não, velho. Né? Mas agora, é uma dívida, essa sim é uma dívida que vale a pena, Sombra. É. A mesma coisa, você tá ferrado. São Paulo! Ó, só mais um parênteses aí, Sombra. Você tá ferrado. Você não tem um gato pra puxar pelo rabo. Aí passa a Gisele Bündchen e falou: idiota, hoje é teu dia de sorte, vamos pro motel. Pé, você vai tirar dinheiro, não sabe da onde, mano. Tá, vai roubar coisa... até alguém na frente do motel pra poder entrar lá dentro. É, né? Isso aí, mano. Sim. Eu gostei dessa comparativa. Essa não é. Jeito, esse comparativo gosto. É bom. Sobra, tá tô errado, velho. Porque ó, você tá vai se virar. Teu filho tá com fome em casa, você não tem dinheiro pra raça. Fala, meu Deus, mas Gisele Bündchen te escolhe e fala, é hoje, vamos pro motel. Ai, que nojo. Você assassina alguém na porta do motel pra roubar a tira do carinho e entrar, velho. Lógico que é. Ou senão você entra no drive a pé, igual um amigo meu. Aconteceu. É. Entendeu, RG, a analogia? Não entendi. Deixa eu falar um negócio assim, meu. Quando se representa, que eu não aguento mais ficar em casa, ver Sônia Abrão, esse programa da tarde lá. Lá na praia, pô, né? De novo o Urati aí não tá com problema. Procurei você aí. Lá nas Túrias, não achei. Onde você tá? Tá delicado, lavando o louço. Ele dias, toma sol. Sabe o que eu fiz esses dias? Fazer um pudim, deu tudo errado, meu. Pudim murchou. É de saco cheio. Tá de cara, mas saco cheio da minha mulher. Você pegou a receita do Márcio. O Márcio não sabe porra nenhuma. O Márcio, duas caixas... Puta, deixa que eu faço sozinho. Deixa que eu faço sozinho. Tá passeando com as cachorrinhas. Ah, passei com as cachorras de manhã. A minha mulher me enche o saco. Falei assim, ó, lava esse, lava a louça aí. Tá lavando louça? Ô, tá aqui alvejante na louça, era detergente, tudo errado. Tô saco cheio, quando reapresenta aí, meu? Já voltou já alguns, já voltou? Alguns já voltou. Ah, eu não voltei ainda. Professor, fala aí, tudo bem, meu? Ô, liga lá pro Júlio lá, meu. Fala pra ele trazer jogador, contratar o Conca, tá devagar pra caramba, hein, meu. Tá, né? Você também, você tem o telefone dos caras, meu. Eu não tenho. Você tem sim. Se for lá o meio campo aí, Daniel, né, que teve muito perto de acertar com o Parmeira, aí parece que não tinha... Foi fazer exame médico, não foi aprovado. E hoje tá aqui explicado por quê. Vai ter que passar na faca de novo. Cicatrizou direito. Só volta depois. Ele disse que foi um acidente agora, que ele teve em casa, que ele teria caído. A diretoria já sabia. Tem gente que fala que foi não. Pelo SUS, que foi problema antes. Não, disse que a diretoria, na hora dos exames, constatou que não estava cicatrizado e realmente já sabia, mas que valia a pena trazer o jogador. Pensando no futuro. Ô, mano, mas esse negócio que foi, que o cara caiu em casa, mesma coisa que o Corinthians aquela vez falou que o Lodeiro tinha caído uma saboneteira no pé do cara. Não, mas isso veio dentro do São Paulo mesmo, que falou que foi isso. Que eles fizeram o exame. Mas aí tá isso. Não tá cicatrizado, só volta em setembro. É mais fácil admitir isso, né? É. Vai falar como contratou, um balão, é. Contratou o cara machucado. Como é que tá o cara? O presidente. Contratou machucado, contratou mesmo. O presidente falou que o Conca esquece. Esquece, o presidente falou. O Conca esquece. A gente tentou de todas as formas, mas tem chance pro Conca. São Paulo trabalhando aí, de repente, em trazer alguém... O boato do dia fala de Diego. É. Voltou de novo? O boato o do Diego dia que era fala do, de Diego que era do Santos. Do Santos? Fenerbahçe, etc. Esse aí é o boato mas do não dia. É, mas também não sei se é boato ou se tem fundamento. Mas também não é barato, hein? Hoje os caras bom pra caramba. O burburinho das redes sociais e todo mundo tá falando de São Paulo aí... É a história do Rafael Botelho, né? Todo assessor mundo de bota. Relações. Eu desci pra comprar refrigerante, as pessoas no balcão estavam conversando. O cara tirou sarro de mim e falou: vocês contrataram um diretor corintiano. Eu fui levar minha cachorra no pet shop. É que você não vive. O dono mundo do pet shop São Paulo. Falou assim: o Eduardo falou assim. Pô, e tá, até agora tem um corintiano lá no São Paulo. É, então. Tá qual, todo mundo só se fala nisso. Qual que é o nome dele, menino? É que você não vive o mundo do São Paulo. O Eduardo daqui da. Aquela travessa. Como é que chama? Essa travessa aqui embaixo? Não sei. Joaquim Eugênio de Lima? É. O Johnny era de lá. Então, aí o pessoal tá falando aí porque o novo assessor de relações internacionais de São Paulo, que é um cargo remunerado, o Rafael Botelho, seria corintiano. Sim. Né, que ele teria ido pro Japão, que ele tem até a carteirinha da Fiel e tal. E aí o Aidar falou, meu, o que tem que ele torce pro outro time? Mas, gente, isso daí é uma bobagem, é de uma imbecilidade isso daí. Aí tá mó discussão, porque os bastidores ele fala que ele tira sarro. Os conselheiros do São Paulo não gostaram, porque ele tratava, quando estava lá, o São Paulo de Bambi. É, exatamente. Essa se o cara é remunerado, ele agora ficar fazendo brincadeirinha com tudo aí, tá errado, aí hein, que velho. Tá a história toda. Se o cara é um profissional remunerado, pode torcer o tempo que for, trabalhando que situação, bem, hein? Agora não pode ficar tirando o barato. É aquela questão, né? A paixão é... Por um lado, por isso que você precisa tomar cuidado no futebol. Não é questão de querer ficar em cima do muro, mas olha só os dois lados da questão. Acho que o clube de futebol, ele deve ter os melhores profissionais. Exato. Tá também exato. Como você, por exemplo, como você teve o Tele Santana, que era torcedor do Fluminense. O Zé Roberto Guimarães trabalhou no Corinthians? São Paulo. O Zé Roberto era São Paulino, trabalhou no Corinthians. Até aí, perfeito. Perfeito, tudo bem. Só que o clube, os clubes, eles não são gerenciados de maneira profissional. Os clubes são gerenciados por amadores, por pessoas amadoras. Embora ele esteja sendo contratado, remunerado. Ele é um bom profissional. Exato. Mas o clube, na sua essência, é feito de amadores. Paixão. De pura paixão. Exatamente. Tanto que se não fosse tanta paixão no futebol, nenhum dos clubes estava quebrado, né? Exato. Se fosse de maneira empresarial, a maioria, pelo menos a tendência é que estivesse equilibrado, com as contas em dia, não estariam fazendo certas loucuras. Então não tem também como chegar e não criticar. Falar que não vai influenciar. E que não vai. E não criticar. Porque aí o nego vai chegar e falar assim: tudo bem, o seu Aidar, o cara é competente, beleza. Mas não tem mais nenhum São Paulino competente no mundo pra exercer essa função? É. Tem que ser esse cara em específico. E aí entra aquela coisa: ah, porque o cara chamava de Bambi, porque o cara fazia ironia, porque o cara fazia gozação, ele foi pro Japão lá, comemorou o título do Corinthians. É muito difícil você dissolver. Cortar isso, né? Dentro de um clube. O clube, o que, que ele é? Quando eu falo assim, o clube não somos nós, torcedores. Eu que estou aqui no microfone e vocês estão em casa. O clube é o conselho. Já dá problema quando dizem que tem um santista, um corintiano, um palmeirense, conselheiro. Conselheiro. Já dizem, pô, até quem diz que não é, nego fala, mas é, né? Mas é. O Aidar torceu pro Bragantino! Não! Eu tô acusando! Não. Eu fiquei sabendo de uma história. Namorada dele é palmeirense! Eu não sei. Ué, você lembra da história do Marco Aurélio Cunha que tinha carteirinha do Santos? Mostraram uma foto dele, lembra? Com a camisa do Santos. Exato. Com ele cantando hino. Cantando hino e tal. Bom, mas aí... Um churrasco, né? Mas é um ótimo profissional. Mas eu entendo, claro. Eu entendo os dois lados. Mas nunca tirou sarro do time dos outros. São Paulo. Nem no Santos, quando trabalhou no Santos. Não. Profissionais, claro. Essa é a diferença. Não consigo ver o Marco trabalhando no Corinthians, por exemplo. Mas ele trabalharia, eu acho. Ah, não. Se ele fosse convidado, Marco Aurélio Cunha, você acha que não? Iria ser a mesma cobrança. O próprio corintiano não gostaria. Iria ser a mesma cobrança. O cara pedia a cabeça dele. Você gostaria dele? Eu gosto do Marco Aurélio. Diz a lenda que uma vez tinha um conselheiro de São Paulo que ia ser colocado. Ia ser ou conselheiro, ou ter um cargo lá. Mas falava: não, mas ele não é São Paulino, ele é santista. Aí marcaram, levaram ele lá no batismo do tricolor. Batismo tricolor. E o presidente em questão falou assim: mergulha! Mergulha! Agora canta a escalação de 92! Já é, São Paulino! Queima ele, Jesus! Sai um gole disso aqui! Agora já é! Será que é verdade isso aí? Não sei. Nossa, dizem que isso é uma lenda que corre. É coisa de bastidor, essas coisas que acontecem que é engraçado. Então, assim. Pela sua entonação de voz, eu já sei qual é o presidente. Canto hino! Então, bebe um gole disso aqui! Sobra, você acusou sem querer. Isso é um folclore. Não, tô brincando. Isso é um folclore, eu não acuso nunca ninguém. Então, assim, você pode ser o melhor profissional do mundo, mas no meio do nosso, do futebol, é complicado. Usa muita paixão. É complicado. Você vê que levantam rápido. Se o cara não tivesse brincado nunca, passaria. Ah, tudo bem que o cara trabalhou lá no Santos, no Palmeiras, no Corinthians, não tem problema nenhum. Mas, bicho, o cara mandou uma dessa. Profissionalmente falando, eu acho que o seu clube tem que ter os melhores profissionais, não importa o time. Tá certo? Sim. Não importa. Cara, tem que ser dedicado, velho. Mas como nós não somos empresas, nós somos times formados por torcedores apaixonados. Aí vem entra o lado irracional, não tem jeito. Entra o lado emocional. Entra o lado emocional. Como que eu vou tirar a razão agora dos negros que estão pé da vida? Nossa, porque a essência do clube no dia a dia é a paixão. Os cargos são distribuídos, né, para fazer agrados a gregos e troianos. Não sei se tem muita questão técnica nisso. Cargo, às vezes, de clube, não é o caso lá no São Paulo, por exemplo, o Casares estava no marketing, ele é uma pessoa de marketing, agora é vice-presidente geral. Tudo bem, mas quantas vezes você não fica... Ah, dá um cargo pro cara. Ah, mas ele não entende disso, mas dá o cargo pro cara. Dá o cargo pra ele, ele conseguiu eleger, ele tá no clube. Porque você precisa ter o poder. É a mesma coisa que a gente vê acontecendo aí no centro do Brasil. É assim, você precisa do poder. Ministro do quê? Você precisa dar um cargo pro cara. É verdade, meu lindo. O cara jogava barelinho quando era criança. Eu coloquei no esporte, ele conhece alguma coisa. Agora, Na contramão disso, tem a contratação profissional. Na contramão disso, tem a contratação profissional. O cara pode ser um baita, nunca ouvi falar na minha vida, juro por Deus, nunca ouvi falar. Também. Mas dentro desse ambiente de clube que vive, exala a paixão, onde um fala que o outro é galinha e o outro é Bambi, é complicado a convivência nisso no dia a dia. Porque o próprio funcionamento político do clube, ele precisa do apoio dos conselheiros. E os conselheiros jamais vão admitir essa situação. E por outro lado, você tem um outro cara, por exemplo, que é, se é um profissional que está disposto no mercado, você não pode ficar... Se você é um profissional que está disposto a trabalhar em qualquer lugar, se você ficar... Toma muito cuidado. Se você ficar tirando barato aqui e ali, ferrou. É igual o Vampeta, ele trabalha hoje como diretor do Osasco. Jamais ele vai poder ser diretor... Pra mim, de São Paulo, Palmeiras. Domênico antes. Disse que no Palmeiras não tem problema nenhum. Não, não sei não. O Mota gosta do trabalho dele. Sobre, igual você falou, cara. Né, mano? Fala, mano, Braulson. Não, não. Tava ouvindo aí o seu. O seu dissertamento, né? Dissertamento, Exatamente. Que isso? Na época. Na época medieval. Na época de medieval, mas se você é daquela época. Não, não. Eu sou estudado, ele leu, né, mano? Exatamente. Exatamente, mano. Lá que tinha. Na época medieval tinha os gregos lá da Grécia. Os gregos da Grécia? É, exatamente. Aí você pega, por exemplo, os romanos. Que tinha os romanos de Roma e os da Itália. Os romanos de Roma e da Itália. Os da Itália. Então assim, imagina você, o imperador César, que era de Roma, né? É. César era de Roma. É, italiano. Exatamente. Dê a César... O que é de César. É, o que César pediu. Tá difícil explicar aí. Não, não, é o seguinte, mano. Imagina você pegar um conselheiro... guerrilheiro da época e falar: ei, você é de Roma? O cara fala: é, sou. Firmeza? Firmeza. É nóis. Vai lá pra quebrada da Grécia trabalhar de conselheiro. Não há, os gregos não gostam. Ia acontecer o quê, irmão? Ia dar problema. Quebrada da Grécia, velho. Ainda mais se ele mandou um dia um chupa a Grécia. Mano, lá no Capão. Não dá, não exatamente. Dá. Lá no Capão, eu dividi o Capão na rua do meio. À esquerda eu mando. À direita manda meu filho. E aí, mano? E na linha? E na linha manda minha mulher. Tá certo. Que manda em tudo. A minha mulher é tipo a imperadora da rua. Imperadora da rua. Imperadora. Eu obedeço ela. Gostei do seu dissertamento. Principalmente a respeito da imperadora. Eu vou te falar, sabe por quê? Ah. A guerra se faz com armas. É. É isso aí, né, mano? E a paz? Você ligou? E a paz? E a paz? É. Uma pessoa pra ter paz. Ô, mano Braulson. Basta ter paz. Ó, eu vou falar um negócio sério, cara. Eu vi aqui uma foto que o Portuga postou. Sobre o quê? Sério, agora eu fiquei preocupado. Como assim, mano? Ah, o que foi? Na minha casa se trata o cachorro como gente e a gente como cachorro. Você viu a foto do cachorro? É seu esse cachorro? Também. Você quer deixar ele a sua imagem e semelhança? Mas já me entendeu. Mas já é. Já é, ué. Mas você não tinha saído do twist? Mano. Olha o cachorro. O índice de gordura desse cachorro... É enorme. É uma o cachorro Portuga come tá criando uma baleia em casa. Eu como bem, o cachorro. Olha mas isso. Ele come junto com o Portuga. Ah, não é seu? Não. Deixa eu ver. Tenho um shih tzu. Pô, é juro que eu fiquei assustado. Eu tenho um shih tzu. Juro que eu fiquei assustado. Esse cachorro é pra ilustrar. Esse cachorro... Você tinha saído do twist. Esse cachorro não, parece o Walter, mano. Eu só me informo, mas eu não... Ele só fica olhando, ele fica... Ele só fica pros Não, só uso pra informação. Vê um bolo que eu postei aí. Interação não gosto. Ô, mano. Não gosto, eu não gosto de interação, não gosto de vocês. Qual, mano, você quer falar? Eu não gosto de você. Não, mano. Ah, tá. Você acha que o telefone lá no Barcelona vai tocar pro Luis Enrique lá, velho? Ah, já, o RG. Entendeu? O Messi tá fazendo o vudu assim, dele. Ou ele, cara. Ou eu? Messi mandou, velho. Ou ele ou eu. O Messi falou que o treinador ele é um ditador. Que ele chega no vestiário pra não conversar com ninguém. As coisas estão quebradas lá dentro, hein, filho? Tá pegando, bicho. Ó, mas esse Messi aí, ó, tudo bem. O Luis Enrique é uma topeira. Falar mal do Messi é duro. Não, mas é que tá, velho. O Luis Enrique é que ele é uma topeira, isso não questiona, assim. O que ele tá fazendo com o Barcelona é um absurdo. Tem que ser mandado embora? Tem que ser mandado embora. Mas o Messi também não pode se achar o dono do clube, não, hein, velho. Esse Messi também tem que baixar a bolinha dele aí, velho. Na escala hierárquica ali, ele tá abaixo do Luis Enrique, mano. Mano. Acho que tá, mano. Vocês ficam muito com essa onda de jogador tem que mandar no entre clube. Entre Luis Enrique e Messi, acho que a torcida vai escolher. Mas é que tá óbvio que vão optar pelo Messi, mas nenhum clube pode ter um jogador ali achando que é o dono do clube. Nenhum. Bom, vamos lá. Vamos trazer os ouvintes e ver o que, que eles pensam a respeito. Quem tem razão? É o Luis Enrique? É o Messi? Quem deve ficar? É o Messi? É o Luis Enrique? Todo mundo falando também a respeito, né? Tá todo mundo. Do diretor corintiano. Nós descemos lá pra tomar do café. Os caras São Paulino. Cantuino! Cantuino! Tô falando mais do diretor corintiano no São Paulo do que o ataque terrorista lá na Charles Zebo lá. Aqui, aliás, coisa triste, né? Parênteses. Você viu? Que coisa... Lamentável a cena. Quanto mais, né, você vê... Carlebo. Olha... E sabe o que é lamentável? Que mundo escroto. É que toda vez que um idiota faz um troço desse, por exemplo, e surgem outros ataques, né? É. Tomara que pare por aí, tá demais, cara. Tudo bem que aqui, tudo bem que aqui tá quase igual, né? Não, mas você ficar matando em nome de Deus, de religião, é... Nossa. Não, é absurdo, absurdo. Não, lamentável. Vamos lá, vamos aos ouvintes. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeiro. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3.003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Toca, Asdrubal! Alô? Alô? Quem fala? É Renato. Como? Renato. Renato do quê? Renato Mônaco. Só isso? Ferreira Novo. Você não falou de uma vez só, velho. Como é que é o nome dele? Renato Mônaco Ferreira Novo. Tá cansado. Qual que é o último nome? Novo. Novo. Novo. E quantos anos, ô Renato? 3.0. Aí, RG. Ô, RG. Não vou discutir, né, mano? Por quê? O cara falou que é novo. Você não disse... Você não discute com os jovens, RG? É, não dá, velho. Não, é novo, tá bom. Salvou a hora, hein? Que horrível. Se você der outra risada dessa, você vai tomar... Dá minha caneta. Ah, o Bach te salvou, velho. Eu ia tomar cara aqui no Twitter pedindo a risada, RG. Ouvinte que faz o programa. Rir, então você vai lá, entra no Twitter e fica rindo lá. Ri aí, Carlos Alberto. Ri aí, Carlos Alberto. Puta risada escrota. Grosseiro, mano. Ri aí, Carlos. Ri aí. Que piada horrível. E o Renato? Qual o bairro? É. Parque 7 de Setembro. Aê, Benjinha. Ah, Parque 7 de Setembro. Ah, vou desfilar hoje, onde é que eu sou? Ela tá de piranga, né? Queria saber cadê o meu filhão. É Diadema, tô preocupado, mano, com ele. Onde tá teu filho? O cara foi o primeiro a sair e vai ser o último a voltar. Onde tá o homem? Eu sei que ontem eu fui lá. É onde mesmo que mora? Ali na redondeza, Genópolis. Fui apenas com um toalhão, abri a porta e cantei uma música do Daniel, que música? Assim, hoje a giripoca vai piar a noite inteira. Fui pra cima e... Vou te falar, foi pra cima? Há anos... É? Caiu pra dentro? Há anos, exato. Há anos que eu não ficava tão positivo como hoje. Eu acho que dá um pau quando fale com o seu médico, eu falaria. Vai ser assassinado, mano. Meu Renato. Fale com o seu médico, Kassug. Você trabalha? Trabalho. Com o quê? Eu sou desenhista. Ah, cuidado aí, grande profissão, cara. Você viu os seus colegas de profissão hoje na França lá, né? Não faz isso. Mas é verdade, gente. É. Mas eles são cartunistas, velho. Qual que é a diferença? Cartunista e desenhista fazem a mesma coisa? Não, eu faço desenho pra estamparia. Tá vendo? É, mas você pode fazer. Ué, mas pera lá, se quiser, ele pode fazer uma charge. Ou você não tem competência pra fazer uma charge? Às vezes não. Tem. Aí, lógico que tem, você, mas eu não faço, né? De repente vai, né? Vai que... Você é um bom desenhista? Ah, eu sim. Ah, você não falou convicção. É, tá com uma preguiça. Ele não gosta de falar de si próprio, velho. Quantos anos você exerce a sua profissão? 8. Há 8 anos que ele dá uma pintada. Depende. Há quantos anos o Oswaldo tá jogando futebol? Oswaldo há uns 10, por aí. Ele adora o Oswaldo. Tempo de carreira não significa qualidade. Por exemplo, eu sou... mas significa saber fazer. Né? Eu sou treinador. Pelo menos. Comecei como treinador em 2000. Mas você ainda continua. Você ainda continua. Tentando. Mas você ganhou títulos, né? Vamos trabalhar com afinco no Palmeiras. Ô Renato, mas qual que é a sua especialidade dos desenhos aí? O que você desenha? Estampareiro. Eu faço desenho pra estamparia. Camisas, tudo mais aí? Na verdade, eu faço os desenhos pra gravar em cilindro, né? E aí estampa corrida. Que porra é essa? É em grande quantidade. Porque aí põe no cilindro, passa o tecido e já cilindro, sai. Passa o tecido. Sai estampado. Ô, velho, está se saindo um bom. Você trabalhou com confecção também, RG? Sim. É, mas o que você não fez na vida, hein, velho? Aquilo que Mota faz. Gigolô? Aquilo que Mota faz. Ah, isso você não fez. Isso, isso não. Eu vou falar. Posso falar boa noite agora, sou deputado. É o seguinte, meu pai. Me ensinou... Você não é deputado, você é senador. Sou senador agora. Ah, meu pai, senador, Deu um meu pai me ensinou três coisas na vida, RG. Você que trabalhou comigo no Vasco. Nunca roube, não roube ninguém, não passe ninguém pra trás, nunca uma coisa que eu não posso falar aqui pelo horário, já entendeu, né? Sim. Nunca dê o botão. Olha. É, entendeu? Fora o senador isso, não nunca pratica o esporte do Mota. Conceito deixa, todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe se é bom? Quem jogou mais bola, eu ou o Ronaldo? Fala a verdade. É, os dois. Bons. Parada é escolhe dois. Um. Escolhe um só. Eu voto o Romário. Um? E você? Vota em mim. E você? Um eu fico com você. Eu acho Romário. E você, ô Júnior Pernambucano? Juninho, quem jogou mais? Eu voto no Matuidi. Eu nem ouvi a pergunta. Não tá no enquete. Eu pergunta, mas eu voto em Matuidi. Depende jogou você comigo, vai fazer de novo a poesia lá? Com certeza. Vai recitar de novo a poesia? Eu achei decora, que as pessoas não teriam gostado da poesia, mas foi o contrário. Então eu posso citar daqui a pouco. Daqui a pouco. Muito mas decora, obrigado, porra, mas, porra, o cara jogou comigo aí, vota no Matuidi, porra. E quem que jogou mais, Renato? Ronaldo. É verdade, eu agradeço bastante. É e você, velho? Vai escolher um? Não, RG. Não. Eu já disse, os dois pra mim jogaram muito. Agora, se tiver que escolher um, fica o Romário. Romário. Eu vou me arriscar mais, Romário. Dentro da área. Não vai inventar um terceiro. Não, dentro da área, acho que ninguém foi melhor que o Romário. Dentro da área, pra definir. Daquela linha entre a marca do pênalti e a linha do gol. Se movimentava ali, muito bem ali, tava sempre bem posicionado. Ninguém. Eu nunca vi ninguém. Nem Beijoca? Beijoca e Sapatão, à frente do Bahia com o Aldinho. O Ronaldo Beijoca. Não conheci. Jogou o Beijoca e Sapatão. Centroavante do Bahia. Ronaldo era um cara de levar, né? Então, e mas o ali Romário era um faixa. Cara de... Naquela faixa que o Romário... Naquela faixa ninguém teve melhor. Um metro, dois metros pra ele. Eu também sou de levar, entendeu? Vou nos camarotes, levo mulher, levo o dono do Paris 6, levo tudo. Leva beijo. Você beija também. Renato. Leva selinho. Torce pra quem, Renato? Corinthians! Coringão, Coringão! Escolheu o Ronaldo. É nóis, mano, tamo junto. Ô, Renato! Oi. Tá gostando dos reforços que o Corinthians tá trazendo pra 2015? Por enquanto, sim, mano. A gente já tá na expectativa aí do Guerreiro, né? Na verdade, eu acho que tem que fechar logo com o Guerreiro aí, porque é o que você tá falando aí. Contrata um jogador daqui, outro dali, e o dinheiro tá saindo e o principal jogador que a gente tem estão deixando passar. Daqui a pouco o cara assina contra o clube aí e daí já era, né? Então acho que tem que correr atrás aí logo pra assinar com o Guerreiro, que é garantido, né? O cara já veste a camisa do Corinthians, já tem o esquema do clube, do time. Então eu acho que tem que correr atrás mesmo pra assinar com ele o mais rápido possível aí, né? Porque já virou novela. É, porque o Guerreiro ele tem contrato até o meio do ano, cara. Querendo ou não, ele vai ter que ficar lá até a metade do ano e caso ele queira ir embora mesmo. Mas pelas propostas ali que o Corinthians apresentou pra ele, primeiro com 4 milhões de dólares, e depois o Corinthians subiu pra 5, ele não aceitou ainda. Ele falou que tá irredutível, ele quer 7 milhões de dólares aí na mão pra renovar o contrato com o Corinthians. Se você fosse o Mário Gobbi hoje, tá certo? Ou então o futuro presidente do Corinthians, que na minha opinião acho que será o Roberto de Andrade, você daria pra ele esses 7 milhões de dólares? Você acha que vale a pena esse investimento? Daria, sabe por quê? Um jogador aí com as características dele aí, se deixar ele embora pra contratar um cara igual ele, não vai sair por menos disso. E foi o que eu falei, o cara já tá acostumado, já veste a camisa, já é corintiano, entendeu? Eu acho que tem que fazer esse esforço assim pra renovar. Eu queria poder opinar também sobre o meu time. Fala. Não, porque se tem alguém que pode falar sobre o Guerreiro, eu não consigo falar Guerreiro. Guerreiro, Ralf, sou eu. Porque eu te digo pra ti, tu escuta, eles ouvem e nós falamos juntos. O que eu tenho pra te falar sobre o Guerreiro é o seguinte. Eu acho que a partir desse ano. O quê? Vai estar no Corinthians. Isso! Tu pode ter certeza. E digo mais. Tu jogar, tu que você tá falando tá baixo? Não dá pra entender porra nenhuma. Então, e tem outra, né, mano? Tu me cortou, seu viadinho. Você falou, eu tenho contrato até o meio do ano. Sim. Se o Corinthians tiver engrenado aí, na Libertadores, por exemplo. Você imagina, no meio do ano, o Corinthians engrenado, ele jogando ali como um dos principais jogadores, aí ele... Sai no meio do ano, como é que fica? Não vai ser pior? Mas sabe o que acontece, velho? Tem duas coisas na vida que é muito triste quando não quer mais ficar. É a mulher quando não quer mais ficar com você, é bom você mandar ela embora logo, que não vai ter acordo. Ah, eu já mando antes de vir. E jogador de futebol insatisfeito. Faltando 6 meses, se ele não acertar um contrato, ficar jogando de mal vontade, ele vai contaminar o grupo. vai ferrar o jogo. É mal vontade, não pode. É exatamente isso que eu tô falando. Que... Ou fecha logo, ou fica. Nem vai isso. Viajar junto com o cara. E mesmo que ele nem esteja... põe no grupo, velho. Negocia, porque é o seguinte, velho. O cara com mal vontade, cara. Na hora do vamos ver, vai chegar no ouvido do outro. Ó, tá vendo? O Corinthians tá pagando não sei quanto. Pode nem ser aí. Com má vontade. Pode estar numa fase ruim. Vou falar que ele tá fazendo corpo mole porque não deram o contrato pra ele. Eu acho pior acordo esse, cara. Vai criar crise. E com relação aí aos outros reforços que o Corinthians trouxe? Legal. Você pega os outros reforços aí, ó. O Corinthians ele trouxe Edilson, lateral do Botafogo. Você gosta? Legal. Gostei, porque precisa de um cara ali na sombra do Fagner. Aliás, eu acho que o Edilson ainda vai ser titular ainda do time. Eu também acho, porque o Fagner é horroroso. Ele é bem meia boca, né? Eu acho, né? Nessa é a minha opinião. Com relação... Se conseguir encaixar legal ali, ele vai ser titular. Também acho que ele é melhor que o Fagner, mas vamos lá. Com relação aos reforços aí. Não, vamos pela ordem. O Christian. Gostou do retorno do Christian? Então, se o Ralf ficar, eu acho que não. Agora, se o Ralf sair do time, eu acho que é legal. Mas o Corinthians ele não precisa de um reserva pro Ralf? Porque, querendo ou não, hoje o Corinthians ele não tem um reserva ali que faça às vezes do Ralf. Mas, mano, hoje o Corinthians ele tem o Bruno Henrique que não... Mas o Ralf é o seguinte, se você pegar todos os jogos aí do ano passado, ele ficou de fora. Esse ano ainda foi mas, velho, desculpa, que se machucou, né? Mas você não pode ficar dando sopa pro azar. Numa dessas, o cara tem uma lesão e fica 3, 4 meses fora, e aí você faz o quê? Mas deu com o Corinthians. O Corinthians ele tem ali para posição o Bruno Henrique, tá certo? Que não é o primeiro volante, né? Aquele cabeça de área. O Guilherme Andrade, que também aí já tá sendo desvinculado, acho que até já foi embora. Também não era esse cabeça de área. O Corinthians ele vai ter que jogar com um jogador improvisado ali. Quem que pode ser esse jogador? O Petros? Zagueiro? Não, mas não dá, assim, né, meu? A questão é a seguinte, o Christian e o Ralf, é a mesma posição. O Corinthians teve um investimento aí no Christian, quanto que é o salário dele? 400 mil? Dizem que é. Vai pagar 400 mil pro cara pra ele ficar no banco, porque o Ralf, se o Ralf ficar, ele é titular. Mas ele não precisa necessariamente ficar no banco, amigo. O Christian tava jogando no Fenerbahçe lá, ele tá jogando um pouco mais avançado, ele tá jogando quase no ataque. Mas ele vai jogar no lugar de quem ali? Ele tá jogando como? Onde vocês disseram que o cara não jogava? Ele tá 7 meses sem jogar, mas a posição que ele tava atuando... É isso que eu ia te perguntar, tá com pubalgia. Tá com pubis podre? É, o departamento médico do Corinthians falou que não... O departamento médico do Corinthians falou que não vai colocar ele pra jogar logo no início da temporada, porque ele ainda tá se tratando aí desse problema. Mas dizem que já tá cicatrizado. Dizem que já não é mais uma lesão. Ele precisa de um recondicionamento muscular, o que é diferente. Mas isso leva tempo, para... né, mano? Mas isso leva um bom tempo, então não vai jogar agora. Cacete. Não, o recondicionamento leva tempo. Nossa, mas olha, pera lá, gente. Se fosse o Palmeiras contratando o jogador que não joga desde maio e tá com pubis podre... Vocês acabaram de contratar um jogador que veio operado e agora tem que refazer a cirurgia. Mas peraí. Mas a gente sabia. Sim, mas o São Paulo. Mas isso o São Paulo sempre faz, pra recuperar e deixar os caras perfeitos. Ah, lógico, eu vejo. O Pato não ficou perfeito. Mas tá jogando, ele tá andando, ficou, pelo menos. Tá louco? Tá jogando. O Pato jogou pra caramba no passado. O Pato ele anda e manca, velho. Repara. Não, mas agora falando sério, mano, tem jogos aí na Libertadores, com todo o respeito, acho que o Corinthians vai classificar. Vai ter jogos que você joga fora de casa? Você pode fazer um meio campo com Ralf, Elias... Christian e um Armando só. Você pode se trancar. É isso que eu tô falando. Então, você pode usar mas, os três. Mas, o Christian, ele já não tem essa marca. Mas, peraí, gente. O Christian, quando ele foi jogar na Turquia, ele já tava jogando igual o Júlio Batista jogava. Não aguenta mais o Júlio Batista, quando ele jogava no São Paulo, era volante, gente. Ele foi jogar em vários países aí da Europa, ele jogava mais na frente. Inclusive, ele jogou até de centroavante. Então, querendo ou não, o jogador ele vai se moldando. Principalmente quando ele não consegue mais correr, como é o caso do Zé Roberto hoje, não consegue mais ser lateral. Detalhe. O Zé Roberto ele foi jogar na lateral do Grêmio nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, ele não conseguia pegar o cara nem pelo pescoço. Na base, o Júlio Batista jogava de centroavante. Também. Mas é que tá, a partir do momento que ele começa a jogar aí de maneira profissional numa posição, ele começa a se especializar naquilo. Ele no São Paulo, ele jogou durante muito tempo no meio campo, fazendo a marcação. Tá falando o Júlio Batista, um jogador diferenciado, né? Cara que, pô, teve boas atuações já, campeão de Copa América, né? E o Christian, você tá louco, rapaz? O Christian é muito mais vitorioso do que o Júlio Batista. Pega o currículo de um e de outro. Você é louco. Mas, ô, amigão, ainda com relação aos reforços do Corinthians, só pra concluir, o Corinthians, ele trouxe ainda o Dudu, que tava no Grêmio. Gosta do Dudu? Então, acompanhei pouco o futebol dele, eu não cheguei a ver direito. Mas pelo que eu tô vendo aí, pelos noticiários, é um jogador rápido ali que é o que o Corinthians precisa, né? Sim. Eu acho que vai se encaixar bem também ali. Eu acho que possivelmente eu acho que provavelmente se o Sheik estiver bem fisicamente, pelo fato do Tite gostar do Sheik, O Corinthians ele vai repetir aquela escalação que ele jogava ali quando tinha o Jorge Henrique junto também. O Corinthians pode ser que jogue com três ali na frente. Dudu de um lado, o Sheik do outro e o Guerreiro enfiado. Você confia no Emerson Sheik? Você acha que ele vai voltar a ser aquele jogador que foi em 2012, mano? Potencial ele tem, Portugal. Precisa saber se ele quer. É, ele joga. Não dá bola, pra gravar. Né? Só o tempo vai falar se vai dar certo ou não. Bola, o Tite, ele gosta do cara. De meio tempo. Ele vai ser um reserva de luxo ali pro Tite. Pra quando pegar uma zaga meia fechada, lá coloca o Emerson e ele vai correr igual um louco ali, 20, 25 minutos ali, vai correr. Porque com o que o Corinthians tem hoje em campo ali, o Corinthians ele pode jogar ali com 4 no meio campo ali, jogando com 3 ali, o Ralf, o Elias e o Christian, tá certo? E o Renato Augusto ali como único meia de criação. Ou o Corinthians ele pode sacar desse time aí, quem sabe, sei lá, o Christian, que não vai jogar imediatamente, pode jogar com 3 na frente. Principalmente no Campeonato Paulista, RG, que você vai pegar adversários mais fracos aí, eu acho que dá pra jogar assim, sim. Você monta ali o meio campo ali com o Ralf, Elias e Renato Augusto. Joga aberto ali o, de um lado o Sheik, do outro lado o Dudu e na frente o Guerreiro, tá certo? Ou então você pode até colocar o Petro, se você precisar de um pouco mais de marcação no meio campo. Você pode colocar ali Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto. Acho que o Dudu faz mais variações pela esquerda, não vão faltar pro Tite, o Dudu, né? Faz mais pela esquerda, e, né? E sem contar, mano, que eu vou te falar, acho que o Bruno Henrique, ele saiu do time com a contratação do Elias, e eu acho que ele foi injustado, porque ele vinha fazendo um puta campeonato. Eu sou fã do Bruno Henrique desde a época da Portuguesa, eu acho ele um puta jogador. Eu acho que o Bruno Henrique tem, aí o Elias ganhou a posição no carimbaço, no nome, tá vindo o Elias aí, tem que sair alguém. Saiu o Bruno Henrique. Ele joga muita bola, o Bruno Henrique. O Petros vai ficar? Vai. Mas é assim, ó. Mas diz que ele não tá mais feliz, não. Pra mim, o Elias tava jogando na posição errada. Você acha, velho? Que posição você acha que o Elias tem que jogar? O mano colocou ele de primeiro volante, praticamente, porque você não viu o Elias lá na frente. A característica dele é o quê? Não é apoiar, era tá lá na entrada da área. Não, também é. Então, também é, mas eu acho que apagou. O Elias apagou. Ele poderia render muito mais se ele tivesse livre. Tipo, segundo, até terceiro volante. Mas, ô, amigão, eu não vou colocar isso aí tudo na culpa do Mano Menezes, não. Porque o jogador aí, quando quer, ele joga também. Mesmo fora de posição. E o Elias, ele tava muito mal o ano passado. Ele errava passe daqui, é que você não tá vendo a gente aqui no estúdio, mas errava passe daqui na porta. Tá certo? Então acho que não dá pra colocar na conta do Mano Menezes tudo isso, não. Porque ele tava fora de posição também, acho que o Mano Menezes errou em alguns quesitos ali, também acho que ele tem errado. Mas o Elias também tava muito mal. Mas só pra arrematar um rapidinho. E não parecia em nada o Elias que teve na primeira passada. Em cima disso que o Vinte falou, eu concordo com ele um pouco, mano. Porque quem já jogou um pouquinho de bola, nem que for no colégio ou na várzea, sabe que é o seguinte, quando você joga de segundo volante, você pega o campo de frente. Quando você joga de meio armador, você tem que jogar de costa pro volante que tá te marcando pra receber a bola e muda a carteira de jogador. O Elias, acho que o Vinho falou uma coisa chata, o Elias vindo de trás, segundo volante, elemento de surpresa, é uma coisa. Ele de armador, jogando de costa pro volante... Você entendeu o que o Vinho falou, ele falou que o Elias muitas vezes ele tá jogando de primeiro volante, não de meio. Não, o segundo volante, ele falou, segundo ou terceiro. Não, ele falou, o Elias quando jogava de segundo volante, o Elias jogava muito bem, então... mas o Mano Menezes, em certas ocasiões, colocou o Elias pra jogar de primeiro volante, ele não falou que era meio. Ah, eu pensei que ele falou... Ele, a maioria dos jogos... Meia peça. O Elias não tava solto no campo. Eu acho o Elias de meia, mas só pra fechar, amigão. O outro reforço do Corinthians. Não, não tá não. Quando fala do Corinthians, aí sempre dá audiência. Aqui é Corinthians, velho. O programa aqui é Corinthians. Não é Rede Globo puxa saco, não, é. TV Bandeirinha. A questão não é puxar saco, ninguém é besta. Todo mundo sabe que o Corinthians dá audiência. Ai, não brinque, me beija na boca. Tanto é que é o maior patrocínio master do Brasil, tanto é que é uma das maiores cotas televisivas do Brasil. Tanto é que qualquer coisa que envolva o Corinthians envolve meu, muito. Meu, Tobias tá dormindo já. Inclusive a dívida. Inclusive a dívida. Ó, amigão. Né? Ó, amigão, pra finalizar o Coringão aí, cara, o outro reforço que a diretoria acertou aí também é o Steven Mendoza. Conhece? Beleza. O Maquilele colombiano? Eita! Ídolo da Índia. Nunca ouvi jogar, então não dá nem pra falar nada, né? Mas qualquer coisa que o Mano falar, você vai falar que é bom. Você não via nem o Dudu, você não sabia nem o Dudu, também, você vai falar que é bom. Eu não conheço o Mendoza também. Não, não falei que ele é bom. Eu não opinei sobre o Dudu. Falou, não, foi bem, você falou, foi bem. Ele falou que não, não viu, não foi ótimo. Não vi muito, mas foi ótimo. Eu tô vendo nos noticiários. Mas, ó, pelo que eu vi do... Foi bem no Grêmio, mas não, eu não vi ele jogar também, então não tem como eu opinar. Ó, amigão, pelo que eu vi aí, analisei do YouTube, velho, esse Steven Mendoza é um cara que chuta forte. É verdade. Já analisou por onde? Pelo YouTube. É um cara que chuta forte. Porra, você YouTube. Mete o pau nos caras que contrata pelo YouTube. Você não, foi não, analisar pelo YouTube. No YouTube. Não, mas... Tô falando a característica do jogador no YouTube. É um cara, Felipe, que ele chuta forte, tá certo? É um cara que é ambidestro, porque eu vi gols aí de direita e esquerda. Mas é um cara que chuta mais de direita. Pelo que eu vi ali, é um cara que chuta forte. Eu vou ser sincero, eu preferia você quando você era mais relaxado. O YouTube não é de ambidestro. Mas não é que o ambidestro. Ele se androgenou. Mas sabe o que acontece, Jorge? Está muito politizado. Esse negócio do YouTube, o cara não inventa lance no YouTube. É que a treta é que ele não põe todos os lances, só põe os melhores. Ninguém inventa, edita o lance. É editado. Mas não, não é editado. Uma vez o Corinthians contratou um cara também que ninguém conhecia, veio da Argentina, chamado Tevez, o cara tá falando chover, né? Vai voltar pro Boca, hein, Júlio? Teve aquele novo Messi. O nome dele mesmo? De Federico. E eu dizia que o bom era o Pastore. Jogamos dois. E veio pelo DVD, igualzinho esse aí. Igualzinho. Onde é que tá o Pastore? Onde é que tá o Federico? Renato, um abraço pra você. O Pastore tá no canil. Ah, bom patrão. Boas estampas na tua vida. Valeu. Pode fazer merchan ou tá sem? Manda. Pode, claro. HDI, de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. Programa bom de merchan. Sua nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Tá bom, ganhou um kit Bozano. Parabéns. Valeu. Valeu. Quantos dias? 3 dias, né? Três dias úteis. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Obrigado. Isso. Valeu, mano. Um abraço. Traga seus documentos no bolso. Isso. Valeu. RG, quais são os dias melhores? Os úteis ou os inúteis? Todos aqueles que você acorda e ganhou mais um dia de vida. Esses são os excelentes. Ah, então que é isso. Agora frase de caminhão. Momento sabedoria. Então, um dia mais um dia vivo. Mais um dia vivo. Você encheu o Noie, velho? Vai vendo, vai vendo. Eu vou te falar, se eu tivesse pela idade do velho, eu ia terminar com essa frase. Juninho. Daqui a pouco o poema do Juninho. Aqui é o Serginho Malandro, mas daqui a pouco o Juninho. Não, tudo bem, mas daqui a pouco o poema do Juninho. O Serginho faz imitação no show dele também, no stand-up dele. Ah, é? Ah, eu faço. Enquanto a gente aguarda o poema, você vai falar agora da Polo Ar. Vamos lá. Que calor insuportável, hein? O mundo tá acabando, amigão. Você não sabe na praia lá. A camada de ozônio tá indo pro saco. Hein, RG? O aquecimento global tá logo aí. Mano, a camada de ozônio é da hora. Né? Ozônio, Anta. Tá bom. É, mano. Mas quando o assunto é ar-condicionado, amigão, esse é o principal elemento da casa. Esse é o videogame. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega e além de atendimento para lá de especial. Esse atendimento da Polo Ar é top, amigão. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Eu te explico. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Maravilhoso. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Vocês viram hoje o Twitter do Obama? Não. Ele tirou um selfie lá no túmulo do Willis Carrier, assim, falando parabéns e obrigado. É Obama, velho, verdade. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presentão, hein? Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Ou seja, depois de amanhã. Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão! É verdade. Ô, velho, mas que coisa. Diz que até foi o Neymar que entrou no deixa disso entre o técnico e o Messi, entre o técnico do Barcelona, o Luis Henrique e o Messi. Não, mas diz que a coisa já tava feia. Que mesmo. Feio o negócio, hein? É, não é só aqui que tem barraco, né? Não. Lá na mansão também mas tem. Mas peraí. Um time que tem Luis Suárez, quem tá briga é o Messi, velho. Pera lá, velho. Tá de brincadeira. Ó, esse Luis Henrique, então, o cara é um bunda mole. O cara é um frouxo. Tomou um pau do Messi. Não. O cara quer brigar com o Messi, tá certo? Aí vem um chassi de borboleta igual o Neymar pra separar, você ainda não bate no Messi. Mas você viu a história? Tá de foi? Que o Luis Henrique teria deixado de apitar uma falta em cima do Messi no treino, no rachão. E aí o Messi ficou nervoso e foi tirar satisfação com o Luis Henrique que tava apitando o treino. Apitando lá o rachão. Isso é a gota, né? Aí o Neymar se colocou entre os dois, falou, deixa pra lá, tem que ir. Agora você vê que o ditado é correto, Deus não dá asa à cobra. Como é que você ganha, né, um presente desse, ser técnico do Barcelona, e arruma 30 um time nesse nível, né, nessas condições, aí o cara vai arrumar uma confusão, véio, pra ser mandado embora, porra. Puta vida. E aí vai brigar logo com a estrela do time, né? Com a estrela do time. E aí vai bater de frente com a estrela do time. E aí, mano, os outros grandes times vão falar, bom, traz esse cara na hora. Pô, é lógico. Traz ele aqui no United. Não, ele vai arrumar encrenca com o Rooney. Ele não sabe lidar com as estrelas. Ele não sabe lidar com as estrelas. Cara, você vai ser, chega lá, senta no banco e fica quieto, velho. Deixa o time. É verdade isso. É verdade. Ele segue o Chelsea agora. O Messi, ele começou a seguir o Twitter. Aí o Chelsea no Twitter, não, foi no Instagram. Foi. Ele começou a seguir o Chelsea no Instagram, o Courtois, o goleiro, e o Felipe Luiz, o lateral. É muito sacanagem. Ele quer fazer um ambiente. Você acha que não foi por querer? Foi. Com certeza. Foi o primo dele, gente. É muito... Se vier no Brasil, vamos falar que é o primo mesmo. É muito coisa tinda de 15 anos. Bota a notícia de São Paulo, mano. Ah, tricolou, chefinho. Você tá sabendo, chefinho? Aprendeu. Agora você não pega mais em calça curta, né, ó. Ó, tio, deixa meu papel aqui. Essas notícias... Olha, essas notícias que o Mota traz, parece... Ó... Vão dizer que foi o Chico Xavier que são pergaminhos. É, não, psicografado isso aqui. Não dá pra ler. Parece a letra do Tobias. Ô, Bota, foi ele, você não entende a sua própria letra? Lógico. É mesmo? Lógico. Caramba. Meu, o Bota foi no médico, o médico achou a letra dele feia, velho. O calção. E aí, meu? Pô, o John Jones diz que conheceu o Tobias. Você viu isso, Tobias? Você viu isso, mano? O que aconteceu com o John Jones? Não, aquele lutador. Ele foi pegando no doping de cocaína. Peraí, que eu tô falando com o Tobias, mano. Calma. Mano. O Mota perguntou, cacete. Ele tá chateado com você, que não é de hoje que você corta ele. É. Ele falou, meu, mano, não deixa eu falar. É. Então fala com ele aí. O mano às vezes dá umas giletadas no Tobias. Eu não. Aí, Mota, ó. Perguntou. Aí, tá chorando, meu. Tadinho do Tobias. Mais carinho nele, meu. Não, mas esse também é sentimental, esse Tobias. Sai do meu cadarço, sai, Tobias, sai. Chato. Ô, Tobias. Tá no cadarço? O lutador. Não, não foi Faria. Foi outra coisa. Açúcar? É, açúcar. É. Sal? Verdade. É, ele tem razão, né, meu? Foi boa, Tobias. Boa piada. Não, mas nessa aí, é a piada? Nessa aí, Motinha, o UFC aí pisou na bola. Como assim? Ah, porque querendo ou não, Sombra, já tiveram aí alguns lutadores aí que foram afastados aí, tiveram alguns contratos, drogas, né? Rescindidos com o UFC por causa de maconha. Teoricamente é uma droga ainda mais leve do que a cocaína. Agora, quando é cocaína, por mais que não estivesse ali dentre as drogas que... Soletri! Drogas não dá, né? Dentre as drogas ali que são acusadas aí no antidoping, é um absurdo o pessoal passar a mão na cabeça do John Jones, né? É, porque John Jones é um baita tratamento, né? Etc e tal. Mas independente disso... Você chorou, Mota, quando você viu essa notícia, mano? Eu não. Porque você meio que idolatra esse povinho aí. Não, eu gosto muito de assistir aí, mas se caiu no antidoping, apesar de eu achar que é uma porcaria, que o doping, na minha opinião, ferra os esportes. O esporte ia ser muito mais legal se o doping fosse... Peraí, você fala a vida inteira ao contrário aqui, porra! Peraí, você não tá entendendo. Se existe um negócio, se existe uma lei, tem que ser cumprida, gente. Você quer que caia a lei e o povo possa usar isso? Eu não sou a favor da liberação do doping, eu sou a favor da descriminalização do doping, é diferente. Ai, meu Deus. A descriminalização, Mota, você vai no médico, você passa no médico, o médico te assiste, tá certo? Você faz exames periódicos pra saber como é que você tá. Agora, se você falar descriminalizar o negócio, é uma coisa. Agora, se você for lá e falar, vamos legalizar o doping, aí o cara vai comprar a padaria e vai tomar, tá errado. Tá errado. Mas agora, por exemplo, com relação a drogas, ô Mota, é um absurdo, velho. É um absurdo. Até aquele cara que foi expulso por causa da maconha, né? Falou. O cara usou acho que duas vezes maconha lá, foi expulso. Rescindiram o contrato dele, rescindiram o contrato com os patrocinadores. É absurdo, velho. Então, agora vão lá, velho. Vão lá e passam a mão na cabeça do John Jones. Tá errado, mano. Tá errado. Mas, Motinha. São Paulo! São Paulo, Mota! Ó, o São Paulo confirmou a lesão do Daniel aí, ex-Botafogo, né? Carro batido, hein? É. Não cicatrizou lá. Por um ciborgue, hein? Vai ter que fazer uma nova cirurgia aí. Será que você já viu o carro na rua, quando você tá atrás do carro, que ele anda meio de lado? Meio de lado. É que pega a coluna. Pegou coluna, o tenta arrumar, já PT, era, mano, não dá mais. Dá PT. Não pode puxar muito. Não renova seguro, não. Abre. Então, aí vai operar. Pra fazer, porque não cicatrizou, né? Tá. Como lá que aquela perebinha. Não cicatrizou? Não cicatrizou. Diz que fizeram. Não cicatrizou? Não cicatrizou. Não é possível. É o que eles falam. Como assim? Não sei. Como é que faz uma operação e não cicatriza? Eu já vi os nego que colam o dedo errado, aí tem que martelar e quebrar de novo. Tem que quebrar de novo. Isso é horrível, gente. Um amigo meu quebrou a perna jogando bola e teve que quebrar de novo. Como é que você faz isso? Ué, ele tava conversando com o médico deu no meio da perna dele, velho. O mano se propôs a mostrar como que faz. O quê? Quebrar de novo? Ele vai quebrar o braço esse ano. Ele já quebrou do irmão, né? Vou quebrar do meu irmão novamente. Eu tava quando o médico quebrou a perna desse meu amigo. Não teve conversa, não teve nada que ele dizia, não. Eu fui conversando com a perna. Você vai precisar fazer isso que ele pegou e pum, ele tem uma técnica. quebrou a perna do cara. O cara gritava no hospital. Não, não, não. Você tá louco. É sério, assim, não, não é assim. Pra pôr não. no lugar sim, já é difícil. É mentira, é isso. É mentira, é lenda. Mais uma da Portugal. Ele quebrou... Não, senhor. Ele quebrou a perna do cara. Pera, pera, pera. Tô falando pra vocês. Vou te ajudar, pera. Chama o Tobias. Quantas garrafas você tem? Nenhuma. Tô falando sério. A perna do cara tava torta. E o cara conversando com ele... Não sei, sei se era enfermeiro, não sei que porra. E o cara sentado na maca. Sentado com a gente já espera conversando com ele. E o cara perguntando pra ele. Não, falando, pegando a perna dele assim, quando de repente. Quando ele. Pá, pá, quebrou. Tô falando pra você. É isso que chega a mensagem. É sério, quebrou mesmo. Não é possível. Portuga, maluco. Não quem é possível, falou? Não. É possível. O médico. No hospital foi? Que eu estava, pergunta na periferia, pergunta pro Tobias. Com você. Pergunta pro Tobias. Ele fala, o mano não deixa eu falar e o Portuga só fala a perna. Eu já vi, você já viu colocar no lugar? É horrível também. Eu nunca vi colocar no lugar. Eu não. Eu já vi, sim. O dedo já puxa. Às vezes eu não vejo. Você já viu ou você já sentiu? Dos dois. Mas tô falando, quando quebra alguma coisa no ombro, você já viu o cara coloca no lugar? Não é que quebra, desloca. É, desloca. Faz aquele barulho. Vocês querem falar de absurdo? Não, vou falar pra ele. Vou falar pro São Paulo, então. Ah, tá, desculpa. Depois eu tenho uma absurdo informação. Absurdo é o presidente do São Paulo contratar um assessor que todo mundo tá falando disso. Mas você tá dando hoje. Notícia ou só dando opinião? Não, é a opinião dele. Os caras estão falando que é absurdo. É a opinião dele. Eu tô opinando. Que coisa mais imparcial. Você tem que noticiar, dar a notícia, se reportar a manchete. Não opinar. Você é comentarista ou repórter? Escapou. Você é comentarista ou repórter? Interrogação. A notícia. Mas sabe por que é absurdo? Vamos falar por quê, então. A notícia dele dá embaixo a observação. Porque na campanha do senhor Aidar, uma das coisas que ele bateu tecla lá, que é a história, que ele falou, foi a história do Marco Aurélio Cunha. Que ele falou que ele era de outro clube. Que ele tinha a carteirinha do Santos, que ele tinha cantado mostrou o hino. Mostrou foto. É, veio que ele foto. Embora. É, exatamente. Eu lembro disso. Outra coisa que ele falou, que é a história que o sócio-torcedor nunca poderia votar na eleição, porque poderia ter jogado, torcedores de outro time dentro do clube. Olha, isso chama-se, infelizmente, isso chama-se política. É, então. É, então, esse caso é que nem a gente viu recentemente aí numa eleição... Onde um dos candidatos falou assim, não, jamais, essa política econômica, jamais teremos nosso governo. Eleito o candidato, a primeira coisa que fez foi adotar a postura do candidato opositor. Adversário. Você entendeu? É, exato. Uma coisa é aquilo que você faz para ganhar a eleição. A outra coisa é aquilo que você faz para se sustentar no poder. Exatamente. É. E olha, aí tem uma notícia aí, ó. Essa é surpreendente, hein? Vai lá, Mota. Ademilson pode ir pro esporte. Meu Deus. São Paulo esporte, futebol, é? É, o esporte. É outro esporte, ele tem que ir. Tá em ponto esporte. Ele tá em ponto esporte, né? Ele tá em ponto esporte, porque futebol não dá mais certo. O Richarlison foi pro vôlei. É. Tá brincando. Você viu jogando? Isso é mentira, senhor. Porque lá ele é mais aceito. É verdade. O Richarlison foi pro vôlei. É verdade. Eu tô falando sério. Ele tava jogando num time do interior do estado de São Paulo, não é? É, tava jogando vôleibol, vai ser interessante. Mas o técnico falou que ele tá sem condições ainda, porque como ele tá há muito tempo no futebol, ele precisa se readaptar. É, mas ele jogava assim. Mas ele falou que ele é bom jogador. É lógico, ele tem bom físico. Eu posso falar uma coisa? Esse negócio de quebrar a perna. É. No dia que o Tobias quebrou a perninha dele, eu engessei com liquid paper. Com o quê? Com liquid paper. Uma branquinha. Só... É que fica durinho depois. Né? Ah, então. O Tobias comprou aquele pauzinho de selfie lá? Ou não? Ele não usa essas coisas. É, ele comprou, sabe aquele salgadinho que é o gravetinho? É. A gente quebrou em duas partes e fez. Faz um pauzinho do selfie. Mas olha que estranho. É. O Richarlison fez uma experiência jogando vôlei, né? Mas o empresário dele... Ele que vai voltar, fez uma proposta, ele, né? Ele defendeu aí o time do Taquarituba numa partida amadora aí, né? Mas ele levantou bem. Mas o empresário disse que ele tem uma proposta pra jogar futebol pra voltar. Pra voltar. Então fez aquilo, não joga mais! Não joga mais! Mas dá uma saudade, não né? Não quero mais brincar. É difícil os caras largar o osso. Fala a verdade. Quento, né? Eu acho difícil o cara largar o osso. Assim. Ganha bem, né? É, ganha bem, bom salário. Richarlison é jogador aí. Não é ruim, hein? Ele é esforçado ao extremo. Esforçado demais. Nunca vi amarelar. Não amarela, não. Sempre foi um jogador que teve acima da média a raça. Deve ter ganho. Não fuge no palco, fisicamente ele é um dos melhores. Uma legal. Fisicamente sempre bem. O problema é que às vezes... Dá um branco Às vezes aquela bola cruzada na frente da área da defesa, né? Inversão de jogo na cara da, o Sombra, em qualquer escolinha de futebol de Vars, a primeira lição: não atravesse a porra da bola na frente da área. Ele é perfil, Cicinho dos Santos, ele é aloprado. É, estabanado. Ô, Sombra, deixa a sua avó falar rápido. Fala, vó. Aqui, tem um jornalista lá, conhecido de Curitiba, ele acabou de cravar que o Robinho fechou com o Palmeiras do Curitiba. Ah, é? Então, dizendo que tá quase tudo certo. E o Lúcio tá indo embora, é isso, vó? O Lúcio vai pra China. O Lúcio foi, não sei se vai pra China mesmo. É, o pessoal falou que liberou ele pra China. Liberou. Mas se ele foi, não sei pra onde ele vai, mas é um negócio da China. É um negócio aí. O Palmeiras foi. O Palmeiras é ótimo. E quer dizer que o meu programa, né, vó? Falei do Robinho, aí há três meses atrás, tá aí. Você acertou. Fala a verdade. Faz igual o jogo. Agora eu fiquei mais, eu não sei se fiquei mais com dó do Palmeiras ou do Curitiba. Por quê? Do Palmeiras que recebeu o Robinho ou do Curitiba que agora tem uma lista de jogadores do Palmeiras pra escolher? Depende de quem for. Olha. Olha, vamos mandar Michael Leite, tá Luan. Certo, ainda mais tá dizendo ali que tá quase certo, viu? Enquete no pique, Curitiba é candidato ao rebaixamento. Voltando a São Paulo, Mato, o Caramelo tá indo pra Chapecoense. Caramelo está indo pro Sunday. Ele é de São Paulo ainda? Sim, claro. Caraca, velho. Caramelo ele chegou, olha, tu fala. Caramelo. Sunderland, futebol clube. Jogou esse caramelo? Chocolate. Não, jogou um jogo. Acho que jogou um jogo. 1,2 jogos. O duro não é o Caramelo, o duro é o Luiz Ricardo. Mas acho que não deu Luiz certo. Ricardo, que aí, parece, aí, viu, Sombra? Que a transferência do Caramelo melou. Boa! Boa, Rudy Landucci. E o presidente falou que o Conca não vem. Só ele falou. O presidente falou que o Conca não vem. Bom, o do Fluminense também disse que não. É, o presidente do Fluminense falou que não existe. O cara que fala pro Fluminense é o advogado lá, o barbudinho, velho. Já que você falou do São Paulo, agora eu não vou dar informação, agora eu vou dar minha opinião. O São Paulo tem um bom time para brigar pelo segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Primeiro, ainda não. O Cruzeiro tá perdendo os caras lá. Primeiro, ainda não. Egito. Acho que o São Paulo precisa melhorar um pouco. Se quiser chegar e falar assim, vou brigar pelo título. Se tiver meio atacante de velocidade com qualidade, ou ele fortalece demais esse meio de campo, faz um meio de campo daqueles de seleção... Como eu tô falando, vamos supor, se fosse o Conca, o Diego, sabe esse Diego? Então, mas hoje, esse bochicho todo. Mas se você chegar e falar assim, olha, eu vou trabalhar o meio de campo com o Diego, o Ganso, você entendeu? Tem a opção do Michel Bastos também. Sim. E a opção do Carlinhos, lateral esquerdo. Deve ter arrumado agora as laterais. Aí ainda, porque se você fizer um meio de campo muito forte, pra deixar o ataque mais mastigado. Entendeu? Agora, pra mim, falta um jogador de velocidade e qualidade, porque o São Paulo é um time de bom toque, jogadores inteligentes, mas um pouco estático além da conta. Sombra, eu acho que o São Paulo precisa de um zagueiro. Sinceramente, eu acho que um zagueiro mais... um zagueiro representativo. Alguém do lado dele bom, mas um zagueiro mais de pancha. Eu acho assim, a Taça Libertadores, principalmente, é um torneio que vai ter confrontos diretos muito fortes. No Brasil, eu vejo como o melhor time disparado o Atlético Mineiro. Vai ser difícil. O time de 11 do Atlético Mineiro, eita, mano. O Corinthians traz o Conca, filho. Eu vi os 4-1 que vocês tomaram lá no Mineirão. Eu vi as 4 porradas que vocês tomaram lá. Vai ser o Conca. O time já sem pretensão. Na minha opinião, o São Paulo, por exemplo, briga pelo segundo lugar. Com esse time. No brasileiro. Briga por segundo lugar no brasileiro, devido a isso que eu já falei, na tua opinião. Pode ser, pode... Eu penso o seguinte... Não tenha medo de dar a sua opinião, não vou, por favor. Você sabe que eu não tenho medo de dar opinião nenhuma. Não é, que às vezes... Tem medo de dar com moto, hein? É que às vezes você vai falar do Palmeiras, o Domênico olha pra você, você fica assim... Imagina, jamais. Eu penso que tem 4 times nessas condições de brigar, não em segundo lugar, mas por título. Até pelo que fizeram. Eu acho que Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro... devem brigar aí, são os 4 favoritos para brigarem por título no brasileiro. O Inter deve melhorar um pouco esse eu já cansei. Esse não aguenta todo mais. Ano o Inter tá bom. E o Lugano vai jogar no Inter ou não vai? Desculpa, mas negócio de Grêmio e Inter já encheu o saco. Lugano é uma boa contratação pro Inter? Ah, não, já foi, né? Já falaram que já foi. É que o Aguirre falou que ele vai jogar no Inter, hein? Não, ele fez lobby por ele. Ô, né? Mota, se o Aguirre jogar, se o Lugano jogar no Internacional e der certo. Ou se o presidente de São Paulo vai ouvir até 2046. Ah, vai porque a torcida de São Paulo adora o Lugano. Então, se ele der certo lá. Mas ninguém viu que ele ficou aí. Mas eu acho que ele não vai dar certo. Era a reserva do reserva. Desculpa, eu nosso amigo pegou a Sônia Braga, hein, velho? Quem? Abriu, ok. Abriu o jogo. Riva. Riva. Eu vou falar, a senhora Braga tinha qualidade. Você pegou legal. Peguei, o Márcio ficava dormido, o Márcio Rodrigo ficava dormido. E você ia lá e pegava. Mas ela que tinha falado. Sabe como ela me chamava? Sabe como ela me chamava? Ô, seu Sombra, sabe como ela me chamava? Não. Por causa do bigode? Não. De Nacibe. Como? Nacibe. Nacibe. Você puxou ela do telhado, velho? Eu vi, parece mundo, lembra, Gabriel? Você não é fraco, não, hein? Eu tinha qualidade, mas né? Sambada, tinha qualidade. Hein, mano? Quando era mais nova, mas não, ele pegou quando tempo, ele pegou quando ela subia no telhado, não agora. Mas tempo, eu... assim. Ô, mano, pega as imagens da época aí pra você ver. Mano, era bonito. Ó, daqui a pouco vem mais notícia do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, porque agora eu vou falar da BV Financeira. Começo de ano acumula uma série de contas pra pagar. Né, Cruzeiro? Ficou apertado com as suas contas? Tá precisando de dinheiro? A BV tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Entre em contato com a BV e veja já qual é o produto que pode te ajudar nesse começo de ano. Ligue 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, informe-se sobre o CT antes de fazer o seu empréstimo. Com a BV, você sempre pode mais. Eu falei do Cruzeiro, ó. O que se diz? O Cruzeiro montou um bom time, etc e tal. Mas a parte financeira... Não é. Mas todos. Mas vendeu o Egídio. Mas falaram tanto da história do sócio e tal, que o Cruzeiro Sombra, precisava disso. Voltou. Não tem jeito, Sombra. Não todos, tem mágica. Todos. É o único clube que você realmente não contesta, não vê ninguém contestar. Não... É o tal do Chapecoense lá, que todo mundo fala que tem uma administração financeira legal. Acho que os clubes de Santa Catarina são mais bem administrados. Agora, o resto, velho, porra, não tem um. Daqui a pouco o poema do Juninho, mas vamos para os ouvintes. 3284-7097, mano. Vamos lá. Alô? Alô, mano! Opa! Consegui, baralho! Truco, porra! Quem que é que tá falando aí? Truco. Anderson Ribeiro Martins. E quantos anos, Anderson? 3.2. Aí, comendador, hoje, ó. Hoje? É, comendador. Aí, é. RG. Se não tiver chovendo e você tiver muito apertado, pode ir atrás do Martins lá, velho. Entendeu? Agora, se não tiver... Sensacional, RG. É nóis. Tá prestando atenção no programa. Eu não entendi a piada. É burro, presta atenção no programa. Tá ficando olhando pra cara do Tobias. Bastei. Aí. Fala com o Marcelo. É. Gostei. E, ó, amigão, qual o bairro? Eu moro em Vila São Pedro. Vila São Pedro. Aí eu tô fora. Pô, não. Por quê? São Pedro é céu, velho. Ah, você não quer ir pro céu? Não, agora não. E mais tarde? Também não, velho. O Benji não acredita em céu e inferno, cara. É. Vai ficar pairando. Eu sou GP besta mãe. GP besta. É um jegue, mas vocês acreditam em céu e inferno? Ô, amigão, você acredita em céu e inferno? O Domênio quer brigar com você, se ele tivesse aqui. Eu não vou dizer que acredito no céu e inferno, mas acredito entre o bem e o mal, então... É, o céu e o inferno é relativo. Olha, no céu eu não acredito, mas no inferno, velho, é só você ler as notícias de jornal e ouvir retrospectiva, é nóis. Mas, ô, amigão, você trabalha com o quê? Vamos ver. Eu sou responsável de departamento pessoal. Então você manda embora e contrata as pessoas. Exatamente. Mas, por exemplo, uma véspera assim de Natal, aquela época aí que o pessoal tá se comprometendo já a comprar presentes pros familiares pra poder presentear no Natal. Igual os metalúrgicos. Você manda embora ou você não tá nem aí? Você segura a peruca ali e fala, não, manda embora lá pra fevereiro, março, que o cara não merece ser mandado embora em dezembro. Porra, mano, eu vou falar o bagulho pra você, cara. Ó, quando eu comecei, eu achava que tinha que ser mais humano. Hoje... Show, tem que mandar embora, pode ser Natal, Ano Novo. Bota pra mim. Ah, não. É mesmo, isso pô. É triste. O cara não trabalha, o cara não vem, só faz merda, eu tenho que mandar embora. Mandado Natal, não. Eu só demitia de sexta-feira. Por quê? Pra estragar o final de semana do caboclo? Não, muito pelo contrário. O cara passa o final de semana, entendeu? Tá no viado, já pensando que ele vai... Já no viado, às vezes, no viado, o cara passa o ano enganando. Ah, que gostoso. Passa aí o ano chega enganando. No final do ano, que é o quê? Você vai ter dó? Não, não pode ter dó, vai não. Ter que ter. Por que você não manda embora antes, então? Corta pra mim, corta o camarada. Eu só botava pra fora de sábado. Se ele passou o ano enrolando, mandasse embora em agosto. É, porque chega em dezembro que você pode dizer que passou o ano. Tem fundamento. O cara não quer pagar o 13º. Agora também, manda em outubro, então, velho. Manda em outubro, mas, assim, setembro. Ô, mano, oi, fala. Deixa eu só defender a rapaziada que trabalha em DP aí. É. Na verdade, quem manda, embora não é a gente, é o chefe do cara que solicita que a gente extermine o assunto. Então, e agora, com a parte suja do negócio. Então, e agora, Belido, agora você. Agora, Belido, tem que ficar o ano inteiro do trabalho para receber o benefício do governo. Então fica o ano bem no trabalho, se comporte, puxa o saco do seu chefe, senão você vai mandar embora. O Anderson teve alguma vez não é doença, mas ele é o coveiro. Mas você teve alguma vez que você ficou assim, conduído, assim, de mandar alguém embora? Ah, tem algumas situações que você fala, porra, é sacanagem você mandar a pessoa embora, Já não dormiu? Notícia, mas... É, tem que ser feito, faz parte do trabalho. Ou é ele ou é eu. Antes, né? Mas ele do que eu, né? Você viu aquele filme que o cara mandava os outros embora? E ele precisa. Legal? Como é o nome daquele filme? Eu não lembro. Aquele cara que fica viajando o tempo todo. Bom aquele filme. Aquela senhora que você mandou embora com 66 anos de idade. Ela tá há 4 meses de se aposentar. Você não pesou a consciência? Ah, mas ela levava pó de café debaixo da roupa todo dia embora. Na lingerie tinha açúcar. Na lingerie tinha açúcar. Roubar o papel higiênico do trabalho. Estou louco. Não é não? É, amigo, aí, mano, fala. Essa situação que você falou aí da senhorinha com 4 meses antes de se aposentar, aí eu já não posso mandar porque ela tem estabilidade pela lei, então não rola. Ah, mas você mandaria, sem problema. Se a empresa falar que tem que mandar, eu mando, né, bicho? Então... Olha, e quem mais tá trabalhando, quem trabalha mais com você no teu departamento aí? Ah, na verdade, eu tenho uma equipe de contabilidade que cuida mais das partes de impostos, eu fico com a parte trabalhista e a contabilidade que... Você é terceirizado, é isso? Demais assuntos. É uma empresa, terceirizada? Na verdade, eu trabalho num grupo de empresas e da última vez que eu liguei aí eu causei uma certa polêmica porque eu trabalho na Vila Maria. Mas aqui é o melhor lugar do mundo. Você, quantos caminhoneiros você já mandou embora? Ao respeito. Não, na verdade, eu não trabalho com caminhoneiro, eu trabalho num grupo de empresas aí que vão desde imobiliária à saúde ocupacional. Então é. Caramba, trabalho com esse perfil de trabalhador. E na verdade você me fez lembrar que depois de 20 anos no Senado, RG, trabalhando com o mesmo afim. Também não fez porra nenhuma. Nossa, estou que em casa, falta vai fazer. Estou em casa de bermuda, jogando FIFA 15. Fui demitido. Fez porra nenhuma. Pra nós. Vou cantar uma música pra vocês. Um rap. Demite uns e contrata outros. Bota uma musiquinha pra nós. Não aguento mais a Marta. Me liga sempre. Um homem na estrada, né? Como é que é? Como que é? Ratatatá, não é isso? Ratatatá. É isso, eu lembro bem. Eu vivo o Santos com toda a minha energia. O Santos merece muito. Você tem torcedor sim. Torcedor santista. Eu sou muito santista. Jesus. Para de perturbar meu pai, meu. Fica perturbando o velho, meu. Ô, amigão, torce pra quem? Palmeiras. Jornalismo! Olha, ligou na hora certa, viu, mano? Aí, vó. Jornalismo! A ESPN acaba de dizer aqui que, ó, que o Robinho do Paraná... Não vem mais. Não, tá quase certo. O Palmeiras ia comprar 2,5 milhão. Mas, gente, vocês estão para programa pra falar do Robinho. Você gostou, vó, disso? Dos direitos. Meu Deus. Aí, ó, o presidente do Curitiba, lá do Paraná... Sim. Palmeiras, falou. Palmeiras acabou de falar, hein? Palmeiras, de fato, fez uma nova oferta. Estamos analisando para ver se vendemos ou não. Fiquei de conversar com o pessoal do departamento técnico para ver o que eles acham. Mas queria dar uma resposta o quanto antes. Mas o Mano tá certo. Do jeito que vocês estão falando do Robinho, daqui ele vai chegar em corpo de bombeiro. Da empresa tá falando do Cuca. Vai chegar em corpo. Você falou 4 vezes do Robinho. Vai chegar no carro de bombeiro. É Curitiba, velho. É jogador que veio pra compor elenco. Que estavam especulando e agora saiu a notícia. É que no primeiro momento ele falou que não vinha mais, depois que... Não. Se vier ou não vier, velho, é o Robinho, gente. Eu queria perguntar pro Norberto. O Norberto... O que o Norberto acha? Norberto. Não é? É Anderson. O Anderson. Isso. Você conhece o futebol do Robinho do Curitiba? Ah, então, vovó. O que eu posso dizer? Vou trazer um moleque que dizem que parece que é o Robinho e tal, mas... Eu não acompanho muito o futebol do Sul e tal, mas... Pô, deixava o Henrique e esquecer esses moleques, essas coisas que eles estão trazendo. Ô, velho, esse Robinho jogou... Esse Robinho jogou... Prometeu um time competitivo, que, com exceção do Zé Roberto, eu não tô vendo nada que possa dizer. 2015 vai ser um time competitivo. Esse cara então, jogou no Santos, se eu não me engano, tem uns 3 anos. Depois eu deixava o Henrique... E mas é outra posição, o Roberto. Com Deus. Fala, esse Robinho joga no meio campo. Esse Robinho jogou no Santos faz uns 3 anos, não deixou saudades em ninguém. Ele passou pelo Santos, né? Mas no Curitiba é um jogador que faz gol lá. Os quando gols dele, lá. O Everton Ribeiro jogou no Corinthians, também não fez falta. O Henrique jogou pelo Santos, jogou na Portuguesa. Eu acho só que eu não é craque, não tô dizendo. Mas pra elenco, tá bom. Aí vai trazendo os caras figurão depois, entendeu? É importante. Mas quem são os figurões que chegam depois? Pra ver se vai chegar. Hoje, o elenco figurão, tá melhor não tem do mágica. Que do ano passado hoje. Quer figurão, paga. Não tem conversa. Que não adianta ficar falando assim, olha... Não, vamos usar de inteligência pra isso, pra aquilo. Quer figurão, tem que pagar. O Zé não Roberto... tem conversa. Por exemplo, tô hoje o boato do dia, que o São Paulo quer o Diego que tá lá no Fenerbahçe. O mesmo boato que também diz o seguinte, quer o Diego 6 milhões de euros pra trazer o cara. É figurão? Figurão. Quer figurão? 6 milhões de euros. É titular, mas... Quer o Conca? Vai lá e derruba dinheiro. Esse é o problema. E o Fred? Cada vez mais, ou melhor, cada vez mais não, cada vez menos, temos figurões. Até pra montar a seleção brasileira já começou a ficar difícil. O Robinho foi o rapaz que mais acertou passes no Brasileirão. De repente, eles estão indo por isso. O Gabriel que veio, foi o que mais tinha desarmado. Caiu. Palmeiras. Demitiram o cara, hein? Tá vendo? Ele faz tanto mal pras pessoas. São espectros. É isso, é só informação, viu, mano? O Palmeiras não tá vindo pro Palmeiras, não? Estão dizendo que o Corinthians tá na briga, que o Inter, não sei, cada hora fala uma coisa. Tem uma informação na Argentina... O já é mais expressivo, né? Tem uma informação na Argentina que o futuro do Tóbio define hoje. Dizem lá que o Tóbio teria pedido pra ser emprestado pra jogar Libertadores pelo Boca. O Alexandre Matos disse hoje que não libera o Tóbio. Não, de jeito nenhum. Não libera o Tóbio. Não, ele disse mesmo, E... Parece o Boca que se não vier o Reves... Cada um faz o que quiser com o Tóbio, né? Cada um faz o que quiser. Meu, faço o que eu quiser. Se não vier o Reves, parece que tá que Palmeiras, o plano B é o Everton Páscoa do Sport. Mas é o que estão dizendo aí, né? Não sei. O Everton Páscoa passou pelo Santos. Passou. Deixou ovos, velho? Só passou. Não deu nem tempo. E o Robinho? Passou pelo Santos também. O que você me diz? Ah, o Robinho não é perna de pau, não. Mas não é o cara que vai botar a bola embaixo do braço. Vovó, mas ele não falou isso do Alione? Ele falou do Alione, ele não falou do Tóbio. Ele falou dos dois. O Tóbio, ele falou que não... Ele o Alione, ele falou que era um bom jogador, dois, que não quer dispensar de jeito nenhum. O Boca fez proposta pelo Tóbio por empréstimo de Ione, assim como o Lodeiro também. O Boca pode contratar. Mas o Boca tá atrás do Mena, tá atrás do Álvaro Pereira. Nós queremos montar um time que tem aqui, porra. Mano, temos um time lá, porra. Você vai lateral e aquele do São Paulo assombrar. Clemente? O Clemente Rodrigues. Ele tem uma proposta do Rosário. Rosário quer ele. Que o Rosário quer, tomara que queira mesmo. Meu Deus, hein? Eu vi uma foto dele esses dias na piscina, na beira da piscina, ganhando mó dinheiro. Mano, você acha que pra ele tá ruim? Deve tá levantando o quê? Uns 200 conto por mês? Ficar na piscina comendo churrasco, velho. Os caras tá bom pra cachê, sem jogar. Igual o Felipe no Flamengo. Queria eu. O Felipe vai embora antes que vai ser vendido, né? Oi. Você lembra aquele Jonas volante lá do Sampaio Correia? Sim, que não tem mais. O Schweinsteiger do Nordeste. Você que melou o negócio, cara? Ah, coitado, velho. Melou? Parece que entrou areia aí, Sombra. Parece que começaram a criar uma série de empecilhos, que começaram a pedir mais dinheiro do que é um e-mail, combinado. Agora não é mais um e-mail, é 3. E o Mota falou que melado com areia é duro, hein, velho? É gostoso, é igual é cerol, né, mano? É arte pra caramba. Eu adoro quando me rapelam. Mas é que tá, velho. Você pega um jogador igual esse aí, cara. Com todo respeito ao Jonas, mano. O cara tava no Sampaio Correia. Sampaio Correia, jogando a Série B. Pinta um clube. O Corinthians é o citado, Sombra. O Corinthians é o citado na história, mas poderia ser São Paulo, poderia ser Flamengo, poderia ser Palmeiras. É a chance que o cara tem de ouro de aparecer. Tá certo? O cara vai aparecer aonde? Sampaio Correia jogando Série B. E tem que dar graças a Deus que tinha um louco vendo o jogo do Sampaio Correia lá e fez uma proposta por ele. O cara tem que ser muito burro pra ele não quer o quê? Ele não quer o quê? Não, aí começaram a reger, combinaram um valor previamente. Aí começaram a noticiar o nome dele na mídia. Crescer os olhos. Tá certo? Começou a aparecer demais. Aí acho que começaram a... Não, porque precisa o fulano de tal aí, porque geralmente esse jogador é pizza. Aí não, porque então, o fulano tá ganhando pouco, o cara precisa de um tingo a mais. Dobraram o valor que tava previamente combinado. Aí o coitado é que dança. Então, nem ele tem vai essa morrer culpa. No Sampaio Correia. Mas sabe o que acontece com esse jogador? Teve um jogador, inclusive o Sombra falava muito dele aqui, que jogou na Portuguesa, chamado Léo Silva. Era o meio-campo que mais roubava a bola na Série A do Campeonato Brasileiro, jogava na Portuguesa, agora ele tá, se não me engano, tá na China, tá com... Esse rapaz de Sampaio Correia, diz que as estatísticas dele como ladrão de bola no meio-campo, foi a maior da Série B e uma das maiores do Brasil no ano. Diz que ele é um volante pegador, às vezes prejudica o carreira do rapaz. Mas isso é muito relativo, Portuga. Porque duro, querendo o cara não, é bom, cara. Porra. Vai saber. É, joga não, Série não dá B. Pra se pautar, velho, numa lógico. Série B. O cara vai falar, o maior artilheiro da Série B, o maior assistente da Série B, o maior desarmador da Série B. Sim. É a Série B, gente. É diferente. Mas a culpa não deve ser dele. Com certeza. Com certeza. Mas o cara é bom, velho. Mas eu não tenho nada contra contratar alguém da Série B. Eu não, não é isso, mas começar a fazer novela por causa do cara da Série B, é, ninguém não, sabe quem é. Pô no lugar dele. Você tem razão. Agora, eu vou falar pra vocês uma coisa, viu, Sombra? Eu não sei boa se tarde. Vocês... Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Eu não sei se vocês estão acompanhando aquele negócio de vai e vem de contratação, né? Porque aqui não tem. Só você fala disso. Lá... É, você põe lá, vai. Aí quem vai, tá lá, vai. É igual o couro de cobra, né? Vai, vem, vai. Exatamente. Vem, né? Vai, aí adoro. Quem vem, aí quem vem, vem, tá escrito. Então, sei lá. Aí tem lá o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, tem Corinthians, Cruzeiro, Curitiba, tem Botafogo, tem Vasco, tem todos os times, não é verdade? Tem o Santos. Santos. Aí eu fui. Aí, o Santos também, Paulo. O Santos tá vazio até agora, né? Tem São Paulo. Tem quatro lá. Só tem o da Portuguesa. São Paulo. É, o da Portuguesa não tem, mas, esse né? não tem. Então, mas tem todo mundo, era pra ter o da Portuguesa, não tem. Tá, todo mundo já entendeu. Caiu pra Série C. Exatamente. Dá pra você ser um pouco não, mais. Aí você vai. Não, desculpa, viu, só. Eu sinto, vai. É porque eu não, quase não apareço. E quando apareço, eu quero, de repente, dissertar tudo que eu tenho pra falar, que eu vou guardando esses dias. É porque você vai pro ano novo. Ano novo tem aquele negócio. Porra, mas você já mudou de assunto. Ô, Silvério, fala logo. E ano novo, volta pro assunto do vai e vem, vai. O filho da RG é vascaíno, não é? É. Aí eu tava olhando as contratações do Vasco, né? Contratou bem. Né? Você começou com o Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, agora você foi pro Vasco. É um giro, um grande giro esportivo que eu faço aqui, é tipo um programa meu dentro do programa de vocês. Sim. Aí você vê o Vasco contratou jogador de Série D, de Série C, de Série B, você vê a contratação. A pergunta é pertinente, eu posso ter enrolado, mas a pergunta é pertinente. E qual é a pergunta? Qual que é a pergunta? Vocês acham que o Vasco cai de novo ou não? Tudo isso pra essa pergunta? É, eu fiquei na dúvida agora. Ô Zé, o Vasco eu não sei, mas eu vou falar um negócio hoje aqui e me cobrem ao final do ano. O Botafogo não sobe. Não sobe da B pra A. O Botafogo vai ser Bill e Pimpão. Pimpão e Bill. Ó, aquele amigo do mano lá, René Simões, com Antônio Lopes. Eu nunca vi duas pessoas tão diferentes. O diretor de futebol é o Antônio Lopes, o técnico é o René Simões. Mano. Porra, não vai subir. Vai subir, viu? Não vai subir. Não sei, hein? Não sei, hein? Não vai subir. É que tem coisa pior. Será? Mano, segundo o lance, há quem diga que o Dínamo estaria receoso de vender o jogador Dudu. Ah, é? Mas quem que faz com a passagem do Dudu que já foi vendida? E a poltrona que tá reservada? Qual é a poltrona, mano? Enfia no... E qual é a poltrona, mano? Que ele pediu, mano? Janela. E o seu Dínamo? Seu Dínamo, que a gente falou ontem dele aqui. Só faltava reservada. Só faltava essa, velho. Aí ele fala, sempre que jogar no São Paulo... Aí ia ser bom pra cacete. Mas a gente falou só ontem. Faltava essa, galera. Lembra que a gente falou? Ele queimou um. E várzea. Decidiu pelo lance. Segundo matéria do jornal Lance, o Dínamo estaria receoso em relação aí a essa venda. Só faltava essa, né? Velho. Essa ia segundo o lance, há quem diga que ou ele pode até voltar pro Dínamo ou até ir pro São Paulo ainda. São Paulo não vai mais. Ah, duvido. É, depois vai, o cara como chegar... Como é que o cara vai chegar no São Paulo, nenhum, né? Aí é orgulho zero. Zero. Aí, não, mas como é que ele vai ser perseguido todos os jogos? Como é que tá o louco. Cara entra no São Paulo, velho? Você tá louco? Não, aí é aí vai, zero, vai a rima vai funcionar todos os jogos. Ei, Dudu. Vai tomar caju. Todos os jogos. O cara, ele escolheu. Sem chance. Ele escolheu, o agente dele falou que preferência era o Corinthians e tudo, agora. Olha, essa é o seu Dínamo que não tá. Falar, tá essa é retrospectiva garantida no final do ano. Né? A preferência dele é, não que ele vá. Eu, como admirador de Bezerra da Silva, bom admirador, Bezerra tinha um samba que falava assim, e Originais do Samba também regravou, essa música é do Originais. Falador passa mal. Tem uns caras que às vezes precisa ficar quieto, velho, porque falou um negócio desse aí, muita sem burrice. Fechar, é muita burrice. Rimou um negócio. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também, se não vier, né, mano? Tá dentro do seu discurso, não pode gastar tanto dinheiro assim com jogador que não é tudo isso. Não, né? O Dudu eu acho. O Dudu então. Eu acho que se não vier, tudo bem, ok. Mas o Conca vale a pena fazer esforço, cara. Mano, fala da Bozano. Opa, vamos lá. Ê, Dudu. Que o Dudu, tá onde você fez a barba, o Dudu fez a barba, velho. O grande Dudu que não tem cara de... Isso aí, vocês estão pensando mesmo. Dudu, a coisa tá azedando pro teu lado, mas tem que tá bem barbeado, mano. Inclusive, até se você tiver que dar uma entrevista coletiva falando por que você não foi pro Corinthians. Com cara de? Tem que estar com uma bundinha de neném no rosto. É, Dudu, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeito, vamos a mais ouvintes, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, Mota, quem determina os horários não é você. Que cavalo! Mas quem determina os horários é o Matuidi. Puta, que cavalo! Matuidi, você quer o poema, Matuidi? Vamos lá, poema, em homenagem a Mota, que... E depois de Matuidi, é o segundo melhor amigo. É, o cavalo. Levou um carinho depois, né? É, tá certo. Carinho. Só explicando que esse poema fala sobre a alegria da vida e de se viver com harmonia no mundo. Que bonito. Nossa. Sou ex-jogador, comentarista ativo. Me chamam de Júnior, no diminutivo. Joguei muita bola, mas nenhuma vez esse ano. Eu sou Juninho e sou pernambucano. Que bonito. Gosto de mulher loira, bonita, gentil, carinhosa, encorpada, delicada, feminina e alta. Mas o que eu gosto mesmo é de bater falta. Esse ano eu pedi pra Deus paz, amor, igualdade e justiça. Principalmente aqui. Principalmente? Aqui. Aqui. E que proteja por toda a vida, meu amigo Matuidi. Aê! Aê, hoje saiu! Conseguiu, hein? Olha, e já já a gente vai... disponibilizar no Facebook esse poema. Sim. O Vilela vai botar a letrinha, sabe como vídeo que, sabe, Sombra? Sim, sim. Vai passar a letrinha. Liga a bolinha. Exatamente. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Vai. Cuidado com a bolinha no aqui, hein? É. Ô, mano, outro dia... Sim. Muita gente que fala assim, nossa, o que, que o mano tem na cabeça, né, cara? Aí eu tava vendo uma matéria sobre a consistência do cérebro. Diz que a consistência do cérebro é igual de tofu, cara. Tofu, queijo? Aquele lá que não tem gosto, é uma porcaria. É, soja, é. Nossa, que chato. É verdade, cara. Olha aí, 9 fatos sobre o cérebro humano que você ainda desconhece. Vamos ver assim, ó. Deixa eu ver aqui. Pesa 1,3 kg, 1,5 kg. Tem consistência de tofu. Olha aí, que bonito. Não seria legal de gelatina de morango. Se abriu do humano, tá fora. Ah, eu também acho que não é tofu, não. E diz 80% do conteúdo da cachola do humano é preenchida com seu cérebro, sangue e outros fluidos. Se você retirar o cérebro, o sangue e os outros fluidos poderiam quase encher uma garrafa grande de refrigerante. O problema são os outros fluidos. Mas o do humano, eu não sei se vai encher o refrigerante, não, hein? Também acho que não. Difícil. Vamos ao telefone, 3284-7097. É o cérebro aí, encorpado. Cabeça gorda. Falar pro mano, parece que o Palmeiras vai fechar com o Robinho do Curitiba. Olha lá, de novo. Tá de certo. Novo? Meu Deus, mas se fosse um jogador top, hein? Alô? Nem com o Zé Roberto eles fizeram tanta festa, velho. É. Alô? Não e tá. Não tem ninguém aí, Sombra. O cara desligou, meu. Foi pro limbo. Você emocionou com o poema. Ah, deve ter. Obrigado. Eu demorei muito pra escrever na virada do ano. Eu demorou? Comecei em 2014, só terminei em 2015. Eu alô? Comecei 11h30 da noite. Foi. Alô? Consegui de novo. Quem é? Como assim? Como assim, porra? Eu tava falando agora há pouco, o que você falou que faz mal pras pessoas, a minha ligação caiu. Ah, então desliga e liga de novo, vamos ver se você... Caraca, velho! Mas caiu bem na hora que a gente ia falar um abraço pra você. Um abraço pra você, velho. Não, mas você viu que esse foi um sinal divino, né? Isso. Deus falou, tô aqui. Cuidado, hein, cara, você pode ser a sua 100, hein? Bom, pelo menos eu já acertei algumas esse ano, né, RG? Então quem sabe eu não acerto a Mega Sena com a sorte de... É, também, tem que pensar pelo lado positivo. Já diz o Mano que a única coisa que não se deve fazer na Mega Sena é acertar 5 números. Você vai se cobrar a vida inteira, né, Mano? Ah, lógico, eu prefiro não ter essa experiência de acertar 5 números e ficar por um pra ganhar a Mega e ganhar 64 milhões do que acertar cinco números e falar, pô, ganhei 17 sabe por quê, mano? Mil. Mas o cara tem que total razão nisso aí. Lógico. O cara que acerta cinco, o Rudy, ele fica puta. Se eu tivesse acertado mais um, o que eu acho na vida dele? Gente, você tá próximo de ganhar 64 milhões, você ganha 17 mil, você vai ficar feliz. E o cara quer dizer, você prefere perder 67 milhões e não ganhar nada, é isso. Ué, perto de ganhar 64 milhões, RG? Desculpa. Se você não ganhou 64 milhões, você ganhou 17 mil. Ele tá dizendo que você não ganha. Gente, imagina, por exemplo, uma situação. Ele quer abrir mão, ele quer abrir mão dos 17 mil. Vamos desenhar na lousa aqui, ó. Primeiro, ó, primeiro número, você foi lá, acertei. Ah, primeiro número, sorte. Segundo número, você foi lá, acertei, assistindo ao vivo, tá? Sim. Mega da virada, dia 31. Você com a champanhe embaixo da perna ali, já. É o sorteio da Baricelli lá. A rolha quase batendo no teu saco, sei lá. Acertei o segundo número. Terceiro número, sei lá. Porra. Terceiro número? Putz. Tô bem. Já começa a pensar. Tô fala, bonito. Caramba, velho. Daqui a pouco, o quarto número, mano. Você olha pro lado e fala, não, essa véia lazarenta da minha sogra colocou uma fita aqui e me sacaneou. Isso aqui é combinado, é uma pegadinha, mano. Quarto número. Sei lá, acertou os quatro. Sim. Daqui a pouco lá. Quinto número, mano. Você vai lá, é o número. Você tá quase comemorando. Você tá lá, puta... Você já solta aquele palavrão, tá certo? Tua avó até levanta da maca e fala, o que aconteceu? Na maca? Tá certo, você tá lá com cinco dezenas, você acertou assim. A família toda na sala. Acerta uma. Você olhando ali, você fala, não, o concurso é esse, você conferiu, você viu que o negócio, você fala, deu oito tapas na cara, viu que não tá sonhando, você fala, não, é essa porra mesmo, vou ganhar. Você parou de beber pra ver se tá sonhando. Lógico, mano, você guardou a sidra, você pegou o que você tinha posto no copo, você guardou de novo na garrafa. Jogou fora a farofa. Jogou fora a farofa. Farofa amarela. Você ali acertou cinco números, Rudy Landucci. Você tá ali, ó. Viu, Portugal? Acertou cinco, assistindo na TV Zona lá de Cubo ainda, tá certo? É tubo, tubão, tubão. Grande tubo, tubão. A TV tá até falhando assim. Você fala, pelo amor de Deus, não falha no último número. Eis que você jogou 52. Foi sorteado 53. Aí é sacanagem. Tá certo? É a mesma coisa, você olha pro céu assim, ó, você fala, Deus me odeia. Deus, só faltava mandar um raio no meu peito, agora eu me divido no meio. Aí depois desse desenho, você pega o volante e rasga, é isso? Joga fora? Praticamente. Não, não, praticamente não. Você pega o volante. Aí deu 18, 20 pau. Você pega e rasga. Tá comentando, RG, em cima de um fato de ganhar 17 mil reais. Tá bom, cacete, você já explicou. O cara entrar aqui no estúdio e falar, RG, você quer 17 mil reais? Óbvio, eu também quero. Mas diante de uma situação, você pode ganhar 64 milhões, quer 17 mil? É uma merda. Tá bom, mas você não ganhou, cacete. Você vai rasgar os 18 mil reais? Na hora eu acho que eu rasgaria. E o cara pra mim? De raiva. Não, você dá pra mim, mano. Ah, de raiva. O cara finge que não ganhou pra não dividir com a... Tem isso, né, sogra? É verdade. Você não quer que a sua sogra saiba que você ganha, que a sua tia... Então você tem que fingir que você não ganhou. Mas qual a graça de ganhar barato, você não pode contar pra ninguém. Não, mas é, você tem que ser, pô. Tá louco? Olha o sombra, olha o sombra ali. Não, mas na boa, sombra. O que vocês estão falando? Você concorda comigo? Você não faria cara de paisagem na frente da família? Puxa, não, eu sou uma pessoa muito aberta, não. Falou do sombra. Sei. Eu falaria, não foi isso. Não, mas na boa. Ó, você nessa situação, você acertou cinco dezenas, na última você errou por causa de um número. Você não vai ficar puto? Você vai se contentar? Não, legal, ganhei 17 mil. Não é isso. Sejamos práticos, lógico. Porra, não é isso, mano. Você vai falar assim... Cacete. Pelo resto da tua vida, não, você vai falar. Lógico. Você vai mandar lógico, pra PQP. Lógico, por um número. Agora você vai pegar e vai rasgar 20 mil. Mas não vou rasgar os 20. Pelo amor de Deus. Joga na minha casa. Se é pra rasgar, pelo menos faz o seguinte. Mudou pega o dinheiro e leva pra uma entidade. Tira da conta do governo e dá pra quem precisa. Lógico. Agora, né? Não, fiquei putinho porque eu perdi 60 milhões, vou rasgar 18. O André Marques ganhou isso, favor. Então, ele gasta isso com o Vale. 19 mil. E daí gastar isso com o Vale. Não, pra ele não adianta, mas tem gente que faz diferença. Ou talvez não, né? Às não vezes a gente engana. Nada. Às vezes a gente engana. Tem gente que é a renda do ano isso aí, gente. É, cara. Lógico que é. Tem gente que não ganha isso. Renda do quê? Isso aí não paga uma conta. Renda do quê? Do ano. Do ano, tem gente que não ganha isso no ano, né, pô? O Alan aqui, ó, ele falou, acertei a quadra e já fiquei puto com esses números. Imagina se fosse aqui, né? Aí, ó. Tá bom, mas... E aí, ele jogou fora? Anderson, você ligou pra tchau. Anderson, você ligou pra tchau pra complementar, você quer mandar um abraço, feliz 2015. Quer me beijar? Pô, o cara conseguiu de novo. Então, Sombra, o que eu quero falar, primeiro de tudo, já escuto vocês já há alguns anos, queria agradecer, assim, a companhia que vocês fazem no trânsito, que vocês são fenomenais, vocês são, assim, os orgásticos do rádio, entendeu? Cada um de vocês tem palavras humanas com as loucuras dele, mas é um cara extremamente gente boa, RG. Valeu, cara. Fera, obrigado. É o cabeça de tofu. É nóis, velho. Together. É, o mano é. O Sombra, com seus comentários também demais. Amistosos. O Rudy, agora que está quase 2 anos com vocês aí também, que é um cara também extremamente... Quase 2 anos. Olha, você vai falar bem de todo mundo, mas agora você vai ter que escolher um para ser demitido. Isso. Já que você trabalha no departamento pessoal, você vai ter que escolher um para ser demitido. Cara, eu tô há pouco tempo, me deixa mais aqui. É, já te deu um ano a mais. Por questão de custos e gastos, o Rudy seria o demitido, porque ele é o que tem menos. Tchau, Rudy. Um abraço. Tchau, Rudy. Já falou. Ele perdeu o profissional. Tchau, Rudy. Menos, tchau, menos. A decisão é menor. Tchau. Um abraço, velho. Oi, valeu, hein? Ele pensou na empresa, cara. Tá vendo? Valeu, velho. Extremamente profissional. Ele foi bem. Tá certo. Foi bem. Mas, Anderson, um abraço pra você, Felipe. Fala, velhinho. Eu só queria mandar eu só queria pedir um cartão tapa na camurça, mandar um amo ela pra minha esposa, Silvana. Você viu que o meu cartão tapa na camurça me garante emprego pro resto da vida aqui na rádio, né, velho? Se me mandar embora, ninguém ganha mais porra de cartão nenhum. Então vocês vão ficar sem furunfar. Entendeu? É. Mas como é que é o nome dela? Silvana, vai ganhar um cartão tapa na camurça. Como era bom aquele personagem da praça, nossa, você falou agora que fazer quem furunfou, quem não furunfou. Era uma preta velha, né? Silvana, dá pra fazer riminha? Silvana dá. Dá? Silvana, você vai ser levada pra cabana, Silvana. O velho esse ano ele vai fazer rimas com as mulheres dos ouvintes. E se quiser mais coisa, né, RG? Não só rima. Aí depende. Depende. Não complique, o cartão tapa na camurça. O time que tá ganhando não se mete. Que pode hoje virar tapa no graveto. Um abraço, Anderson. Boa noite, cara. Obrigado, viu? Valeu, cara. Pela... Tudo de bom. Valeu. A de escola. Quando começa, quando ele canta essa musiquinha, velho. Ah, vem coisa. Estádio 97. Muito bem, vamos a mais ouvintes agora. Vamos ver aqui quem mais vai entrar no ar. 32847097. Lembrando, hein, ó. Em breve, esse ano, teremos o Chupa Delivery no Estádio 97. Chupa Delivery, eu tô louco pra ver se tirar esse Chupa Delivery. Na segunda-feira, né? Anunciaremos uma promoção internacional aqui no Estádio 97. É sensacional. Internacional de sensacional. Porto Alegre. Produção, vamos começar a cuidar do meu passaporte. Hein? É. Não? Queria mandar um abraço pro meu amigo... Ah, não posso falar que você não vai entregar. Já sei quem é. É forte o que ele vai revelar. Ele tá com segredo, cara. Já sei não quem é. Ele tá com um segredo que ele não contou pra ninguém. É forte. Tentei, não consegui. Forte. Você vai revelar? Vou revelar. Mas só na segunda. Só na segunda. Então, para vocês. Vão ver. É forte, meu amigo. E tem tudo pra ser. Olha, como é muito forte. Vai ser uma promoção muito bacana. Muito bacana. É que a gente, se der mais detalhes, aí entrega o jogo, né? Aí é complicado. Segunda. Literalmente entrega o jogo. Estádio 97, trazendo mais ouvintes no 3284-7097. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Rafael. Rafael do quê? Que bonitinho. Elvis da Silva. E quantos anos? É, 39. Elvis. Aí é a RG número 2. Como é que é o nome dele? Rafael Elvis. O Rudy também, de vez em quando ele Elvis aí alguma coisa no espaço, fica meio... Meu Deus. Eu não entendi a piada, mas como foi? Você é burro, você continua burro. Isso me fez lembrar Juca Pirama, lembra? Juca Pirama? Antes de tudo, eu consegui baralho. Trocou. Boa, mano, boa. Ele falava meninos Elvis. Lembra? Ele falava disso aí? É, do verbo ver, é só conjugar. Elvis, tu vis, ele vis, entendeu? Uhum. E qual o bairro, amigão? É, Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo. Cuidado aí, hein, velho. Aí é bom, hein? Prima da área. É, ainda tem a quadra do Blindex aí, cara? Pô, perigoso aí, mano. Vou te falar essa. Tem a padaria português em frente à quadra do Blindex. Ó, eu fui jogar, eu nunca vi tanto tiro uma vez que fui jogar. Onde que ele mora? Então, o português mundo. Ali, no Blindex, o quadro Blindex Novo Mundo ali. E que caminhão você mora, velho? É louco, velho. Você jogou ali, urso? Tem dois lugares que eu não vou no mundo. Ah, caminhão não, rua. Pô. Novo Mundo e Diadema, vocês estão loucos. Você não vai? Mano Brown, lá você tem que proteger. Você tem medo? Mano, não é medo, é um receio. É um receio. É respeito, né, mano? O Mano Brown não pode ter receio de nada. É respeito. Não, mano, é ressentimento das coisas que acontecem na vida popular. A única vez que eu vi um show do Racionais não terminar foi lá na Rua Benfica. Foram lá inaugurar. No show, né, mano? Rua Rafael, Benfica no Jardim Brasil. Abaixa o volume do seu rádio, por favor. Eu já saí do quarto de que eu tava vendo. Você tava onde? No bar? Na cozinha. Tá na cozinha agora. Ah, você tá na cozinha. Agora tá chegando no bar. Você que prepara o rango aí? Você que prepara o rango? Alô? Você que prepara o rango? Alô? Não, é minha mãe que prepara o rango. Ah, ah. Sua mãe frita um hambúrguer, é isso? Isso. Antes... Tem alguém aqui que liga e fala, antes de chegar em casa. Frita um hambúrguer. Antes de chegar em casa. É. E até hoje continua até hoje. Agora é sogra, tô chegando. Ah, não. Frita o hambúrguer. Ah, duvido. A sogra é boa. Esse aí quando casar tem um naipe de comida congelada, não tem? Ah, tem. Abrir aqueles potinhos e comer. A sogra cozinha bem. Não, a mulher eu tô falando. Mas não tem nada mais legal que sogra, gente boa. Que vai ter mais, mano. O que vai ter mais é Tupperware. Que a sogra desses manés aí não gostam deles. Vai comer no domingo, ficar comendo a comida da sogra segunda, terça e quarta. A sogra do mano cozinha muito bem, né, mano? Já tá meio azulado, mas tá gostoso. Aí ele pede um fast food na quinta e sexta. Eu entendo, mano, a minha sogra é assim também. Mal chego lá, ela tá vindo um cafezinho. Lógico, cafezinho, mano. Tem o meu negocinho lá com café. Vai, nessa. Aí eles são detestados. Mas deixa eu te explicar, é o mesmo caso. A tua sogra faz isso porque você é um astro da comunicação. É lógico, é estrela. Quando você não sabe disso, a tua sogra chega, é Laís o nome da sua namorada, Laís, não é isso? Né? A mãe da Laís chega assim, até Laís, uma. Você achou um tesouro, agarra esse homem, não larga. Não perde essa oportunidade. Ele faz sucesso no rádio. Faz sucesso no rádio e na TV. Se você perde esse aí pra achar outra loteria, não assim vai ter outra, não. Não faz isso. É assim que rola, tô falando. Isso, tô te falando. É verdade, cara. É ela fala. Coloca o anel do dedo. E casa logo. Embucha, hein? Ó, embucha. Fura a camisinha. E se precisar, fica preso. Voltou isso. Que é isso, RG. E fura a camisinha. Se precisar, tô louco pra ser vovó. A Laís tá grávida? Não, que grávida, Sombra? A Laís tá grávida? Não. A Laís tá grávida. Você tá grávida? Não, embuchada. Você tá grávida? O pai dela ouve. Tá embuchada? Então, a gente tá perguntando. Ela pode dizer sim ou não. Tá inchada, aí você falar não. Ah, foi no navio? Foi no navio. Não, mas porra, então é que ela é pequenininha. Ok, vocês não dá pra perceber. Vocês brincaram de... É só ser filha de um jumento. Só ser um jumento. Um ano. Um ano, porra. Vocês brincaram. Um ano. É que eles brincaram de Titanic. A gente vai de novo esse ano. Que legal, hein, Rude? Bacana. Parabéns, Rude. Você quer gêmeos? Mas ela não tá grávida, gente. Mas é verdade. Quer dizer que você é o pai. Parabéns. Tá certo, a sogra. Não deve ter o... Né, o genro café famoso, bom, né? O mano sabe do que tem possibilidade de gêmeos? O coitado tá pagando telefone, ele tá falando. Vai, aí, mano, assume aí, mano. Eu tô aqui, assume aí, mano. É gato lá. Ó, amigão. Bastidores. Você trabalha com o quê? Então, eu sou motorista, tenho uma van. Uma van, mas você faz o quê? Transporte coletivo? Transporte, não sei se você pode falar o nome da empresa, né? Mas eu entrego o balduco. Ah, você já entregou muito balduco, né? Você já entregou o balduco, Aguinaldo? Já entregou o balduco? Eu já entreguei linguiça. Já entregou o balduco. Eu não posso falar o nome da empresa, aí ele fala. Já entregou a rosquinha, Aguinaldo? Mas, entregou? Ô, amigão, na época que tem Natal, essas coisas aí, você dá uma tungada nos panetones, sobra alguma coisa pro seu ou não? Mano, mas só se faltar do que sobrar, viu? Do jeito que a situação tá lá. Tá... Vocês não conferem direito a mercadoria lá, mas só se vocês faltando o que sobrando. Tá ruim pra todo mundo. Tá feia a coisa, hein? Não faz pra ninguém. Se tá ruim pro panetone, você imagina pra nós. E essas lojas de panetone, é o seguinte, vocês vê que o panetone sem embalagem, ele cai quase a metade do preço. Tem aquelas lojas lá que vendem só o saquinho Panetone. Claro. Aquilo é melhor, mas é que nem mercadoria de vitrine. É melhor, Wilson. E agora tá em promoção. Mas você confia, por exemplo, o panetone sem embalagem? Vai que um rato urinou em cima. Não, animal. Ele tá embalado, seu rato. Mas o plástico só. Vai saber. Vai saber. Mas só tá no plástico, mano. Plástico, fino, mano. Ó, aquele saquinho fino lá, aparecendo lá, aquele papel tem, celofane. Só não tem a caixa. É a mesma coisa. Não sei, não confio nas coisas. Ah, pronto, agora o rato é xixi. Só come o da lata agora. Agora ele tá boy. Xixi de... É, que o pai da Dani Saraíba lá morreu porque ele foi tomar numa... Ah, isso é história. Isso é história. Ah, isso é lenda urbana. Isso é lenda urbana. Morreu, tá na certidão de óbito lá, tomou numa lata contaminada. Ah, para, vai. Ele viu aquele programa lá, Mil Formas de Morrer. Mil Formas de Morrer, o cara morreu assim. Se for assim, eu já teria morrido 20 vezes. Inclusive, Sombra. Oi. Então, eu faço prestação de serviços, né? Se caso vocês precisarem já fazer entregas em eventos que vocês fazem, aí. Se vocês quiserem me contratar, a gente faz o preço camarada pra vocês. Aí, tá vendo, Sombra? Como é importante perguntar a profissão dos ouvintes? Ao encerrar da sua ligação, você, antes de desligar o telefone, você vai falar com o Bar, vai deixar o seu contato. Isso. Nós estamos sempre aptos sempre, a contratar. Sempre é possível. Por um bom preço. Sempre é possível. Vai fazer um precinho camarada. Deve ter uma van bacana. Tá vendo como é legal perguntar a profissão do ouvinte? Vai que numa dessa a gente possa usufruir. É verdade. Claro. Continua, mano. Tá perfeito. Ô, amigão, você torce pra quem? Seu cérebro de tofu, mas funciona. Ah, Coringão, mano, é nóis. Só aí que ele errou, velho. É, corintiano pra entregar. Quando for contratar, toma cuidado. É. Ô, amigão, tá gostando do Coringão aí, versão 2015, com o Tite, com o Mendonça. Versão o quê? 2015. É, possivelmente o Dudu, quem sabe o Conca, o Christian já acertou também, o lateral do Botafogo lá também já tá lá. Grande Dudu. Então, viu, mano, já que o André está lá no Rio, ele poderia, além de trazer o Conca, poderia trazer o Gun também, né, que ninguém fala. O Gun renovou agora. Renovou. Olha, o Super Gun, o Gun quatro é ruim, anos. Véio. O Gun e o Diego Cavalieri renovaram recentemente agora com o Fluminense. O Rudy tá aqui, ó. Telefone do obstetra, lá que você queria. Fala, amigo. Então, acho que ele ficaria reforçado a zaga com o Gun e o Gil lá na zaga, hein? Então, mas o Gun ele acabou renovando com o Fluminense recentemente. Vocês têm certeza que é o mesmo Gun que nós estamos pensando, vocês estão falando? A diretoria do Fluminense fez uma questão aí de renovar com dois jogadores ali. Um era o Diego Cavalieri e o outro era o zagueiro Gun. O Gun ele até teve uma boa. Ele até teve uma boa fase, Sombra, na época que ele fazia a zaga com o Leandro Eusébio. O Gun bom é de terreiro, mano. Isso aí não presta, não. Tá de brincadeira. O Gun na época O Gun, quando fez dupla com o Leandro Eusébio, ele tinha ido bem no Fluminense. Mas sabe o que acontece, mano? Como o todo do time era bom, sim, é o que a gente diz, por exemplo, no caso lá de São Paulo, eu não me preocupo tanto com a defesa. Se você tiver o meio de campo e ataque direitinho... No caso da zaga, se os volantes forem bons, a coisa facilita. Estoura menos pra defesa. Pega menos humano, facilita, quando os volantes são bons. Então, assim, dependendo do contexto do time, você pode até ter algum. Ô, mano, Atlético Mineiro jogava com Ed Carlos. Atlético Mineiro, último gol do Galo em cima do Corinthians foi marcado por Ed Carlos. O São Paulo foi campeão do mundo com Ed Carlos. Então, e no Atlético Mineiro? Ed Carlos. Joga Leandro Donizete na frente do Ed Carlos, ele joga. O Atlético, o Ed Carlos é campeão da Libertadores, acho que... Mundo? Três vezes, né? Não, ele é campeão, acho que duas vezes. Atlético Mineiro e São Paulo tem um vencedor. Os caras que tem sorte na vida. Só que o Botafogo contratou o Bill. Acertou lá, ele veio do Ceará. E a torcida sempre fala, Xibiu, porque ele perde gol pra qualquer jeito. Ô, amigão, agora esfriou um pouco essa situação aí, mas e com relação à renovação do Guerreiro? Se você fosse hoje presidente do Corinthians... Você daria o que o Guerreiro tá pedindo, com essa quantia exorbitante de 7 milhões de dólares? Ou você acha que o Corinthians não pode fazer essa extravagância? Olha, no jeito que tá a situação do futebol brasileiro hoje sem esse travante, eu acho que seria uma boa o Guerreiro, viu? Porque Dudu e Guerreiro já daria outra linha no ataque, né? Melhor que mal que Guerreiro, né? Eu acho que o Guerreiro ia cansar de fazer gol com o Dudu no ataque, né? Uhum. Ah, eu também penso aí como você. Eu não pensava, porque antigamente eu falava, pô, essa quantia é exorbitante, pô, é difícil pagar essa quantia. Você mudou de ideia. Diante das notícias que eu tenho visto na internet, não tem por que não mudar. Os caras estão falando que dá, né? Eu vinha com o argumento aqui, falando, pô, o Corinthians não pode fazer essa extravagância. O futebol brasileiro em 2015 não vai ter como fazer esse tipo de manobra para que você possa arrecadar fundos e pagar um jogador tão caro assim. Pagar essa quantia de 7 milhões de dólares é um absurdo mano, pro cenário brasileiro. Aí eu abro a internet, Sombra, tem lá. Corinthians contrata Dudu, Corinthians contrata o Christian, Corinthians tá indo atrás do Conca, Corinthians pega o Tite. Porra, cara, aí é difícil. Aí você vê lá o Renato Augusto se pronunciando na mídia, o cara fala, porra, temos aí alguns meses de direitos de imagem atrasado. Você viu quanto o Corinthians ainda tem pra pagar do Elias? Tem uma grana, vai vencer 10 uma agora. 10 milhões de reais. Meu vai vencer Deus. Uma agora, nos próximos tem mais dias, 10 milhas do... Olha, eu vou falar um negócio, se o Corinthians sair fora dessa Libertadores, ele tá com a mão na frente, ou tá atrás, hein, mano? Posso falar uma coisa a vocês aí, mano? Aí tem gente que vem me criticar, Mota, tem ouvinte aqui, pô, mas você falando de novo de parte financeira, você tá parecendo o contador do Corinthians, não é assim. não sejam acéfalos, tá certo? Porque amanhã o Corinthians... Acéfalos. Não, mas é verdade. Depois chora e não sabe por quê. Amanhã, é óbvio que pra virar um Botafogo demora anos e anos e anos, mas uma hora vai acumulando, vira, né? Uma hora vira, gente. Não precisa nem falar, olha, o Santos, há 2 anos atrás... Tava bem. Tava na, como diria o RG, na crista da onda. Sim. O Botafogo tava na Libertadores Neymar. Ano passado, mano. Passados 2 anos, acabou, você vê agora o Santos, a complicação que tá. Ó, uma notícia que saiu aí pra você, tá todo mundo procurando jogador. Fora dos planos, da Gol é liberado pelo Cruzeiro. Bom jogador. Iria, mano. O São Paulo precisa de um jogador como o Dagoberto. Eu gosto do Dagoberto. Só que mais novo. É campeão de passa, o Palmeiras devia trazer. É bom jogar esse aí, ó. Aonde ele iria passa, ele joga. Fala aí, amigão, você primeiro. Você é a prioridade. Olha, assim, o time que o Corinthians está formando hoje tá bom. Porque você vai pegar o Cristo, Elias, Fiziel Conca, Renato Augusto e no ataque Guerreiro e Dudu. Nossa, vai ficar, assim, um time perfeito do meio pra frente, né? O problema maior é a zaga, né? Mas só que o meio de campo acaba, assim, mantendo um pouco a zaga também, né? O Dudu é bom mesmo? Olha, pelos lances que eu vi dele, parece que é bom, né? Eu, quando assim, vi na seleção de base, parece ser bom jogador. Então, ele lançou bem no Cruzeiro, né? Vamos falar o seguinte, o pior ataque, um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro foi o Grêmio. E ele fez 3 gols. Então, não sei se ele é tão bom. Agora, Rafael, é assim, e pra mim, já parecia certo o Dudu no Corinthians, né? É que o Lance divulgou uma notícia agora há pouco que a coisa não estaria tão certa assim. O seu Dínamo, você não falou que o seu Dínamo... Que o Dínamo lá estaria reticente. Então, saber se o cheque pinga, não pinga. Então, não, aí mas... tem que ver esse daí, porque assim, o quadrado vai ficar bom, né? Renato Augusto, Conca, o Dudu e o Guerreiro, né? Então, acho que pra Libertadores já tá formando uma cara de time, né? Ele tem o Danilo no banco, né? É complicado, cara. É, o time do Corinthians aí, eu acho que até tá bem montado aí, a diretoria do Corinthians aí talvez aí não tenha contratado, principalmente o setor defensivo, que eu acho que pode trazer algumas peças também. A diretoria contratou muita gente pro meio campo, eu acho que já é um setor que já tá teoricamente ali muito povoado. Tem inúmeros jogadores aí que não vão fazer nem parte, inclusive o Jadson pode ser que vá pro Flamengo também, é um jogador que interessa o time do Flamengo. Já tá tarde, né? É, eu também acho, infelizmente aí o Jadson no segundo semestre ele destoou demais, cara. O primeiro semestre ali, eu até acho que no Campeonato Paulista ele foi bem, mas depois a queda de rendimento do Jadson foi gritante, tanto é que ninguém conseguiu se firmar. Luciano vai ficar, mas um jogador é mais uma opção pro ataque. Então o Corinthians agora aí, que nem o Mota perguntou a respeito do Dagoberto, eu gosto do Dagoberto, mas na posição que ele atua, o Corinthians já tem uma série de jogadores. O Corinthians tem o Malco, ele tem o Luciano, ele tem o Romero, ele tem o Sheik, numa dessa tem o Dudu. Trazer um Dagoberto é mais um jogador para atuar naquela posição de segundo atacante. Não acho que seja viável. Você vai contratar um jogador aí para jogar na frente, tem que ser um jogador agora para suprir a ausência do Guerreiro. O Corinthians é extremamente dependente do jogador que tem a característica do Guerreiro. Aquele cara que é uma referência na área. Oi? O Dentinho. Ah, o Dentinho lá fora primeiro. É um jogador que não é também aquele centroavante, aquele jogador que cai mais pro lado. Segundo, tá ganhando muito dinheiro na Ucrânia e possivelmente não deva voltar. Acho que não vale nem a pena investir nesse cara aí. É mais um jogador pra acumular aquela segunda... Dentinho? Não acho também. Seria um bom reserva pro... É mais um segundo atacante, velho. E também mais um jogador outra coisa, meu mano, não é nada pra repatriar também, não é? Também acho que não vale a pena, não. Jogador nota 6,75, hein? Em boa fase. Um jogador que seria um bom reserva pro Guerreiro seria o Borges, hein? Então, cara, o Borges é um jogador que eu gosto bastante também. Eu até, inclusive, sugeri o nome dele aqui, mas o problema do Borges é o salário, né? Quem vai pagar o salário que o Borges quer ganhar? E o Alexandre? Vai pagar no Romero, não. Paga no Borges. O Alexandre é bom, mano. O Alexandre pra reserva tá bom. Eu acho bom jogador também. Não, mas tem contrato com o Flamengo. Estão oferecendo ele pra Deus e agora ele tá com furo na testa, você lembra? Uma bolinha de tênis na testa. Cabia uma bola de bilhar aí naquele buraco que abriu na testa dele. Você tá louco, mano. Mas, ô amigão, manda aí então seu abraço pra alguém aí, pros seus familiares, deseja um ótimo 2015 pra todo mundo. Eu sou vocês desde a época da Paulista, né, sou fã de vocês, né, e assim, um abraço pra vocês mesmos aí e pra minha família toda aqui. Pô, obrigado. Pô, muito obrigado. Aí, valeu, velhinho. Cuidado aí também. No Parque Novo Mundo aí, que é chapisquento, hein. Bom, inclusive, mano, conheço você lá da Vila Maria, ali da quebrada, ali naquela avenida pela academia ali nas Cerejeiras. Opa! Faz tempo, hein? Isso, ele não faz vai tempo. Ali, ali ele ia quando era magrinho, rapaz. Faz 10 anos, faz tempo. Isso, não é? Não, mas sou da área ali, mano. É que eu já treino na K2 em Santana. A academia, é. Academia já acabou e faz tempo. Derrubaram o prédio já, construíram. É. Mano, tem uma retífica lá de motores. O homem sai da favela, mas a favela não sai do ar. É lógico, por isso que eu moro no bairro. Mas esse bagulho é louco. Esse ditado com o mano não funciona, isso, não. Funciona assim, pergunta, faz quanto tempo que ele não come um churro ali? Na Vila Maria ali. É Vila nós, mano. Tô sempre alô. Na área ali. Hoje, troque as palavras favela por shopping e etc. É, tá hoje, hoje o menino é queijo. O mano não sai do shopping, mas o shopping não sai do mano. Hoje o menino é queijo Pri. Beleza, né? É, nossa, menino lascar, Mano Bri. É correria, filhão. Mano Bri. Chega nos restaurantes. Aliás, tudo dele é gourmet. Até o futebol dele é o futebol gourmet. E é o seguinte: ele chega no lugar, aqueles caras que só falam. O de sempre, senhor? É o de sempre? É o Jair? É, mano. Você entrou de novo, irmão. Vai abraçar essa ideia dessas comédias aí? Né? Nunca mais comeu aquele temaki de carne moída imagina. Ali. Na Santo Eduardo. Na Vila Maria tem temaki de carne moída. Temaki de pizza. Temaki de feijoada. Já comeu temaki de feijoada na Vila Maria? É bom. Toda vez que acaba o ensaio, eu vou lá. Quem faz e quem come. Quando acaba o ensaio da escola de samba lá, sábado, que agora, domingo tá mais meu já. Deus. Termina não, às 8h30 o ensaio lá no Vila Maria. É. Eu vou lá pro Vila Maria, como um temaco e feijoada. Temaco e feijoada enroladinho. Diga aí, mano. Lá em Capão, fala aí. Tem um temaco de carne louca, mano. E o de carne seca? Mas é com folha de alface, tá ligado? Aí é charutinho, pô. Temaco de carne seca com catupiry. Aí é charutinho, né? Catupiry com carne seca, velho. Bom pagar na Vila Maria. É que nem tem um charutinho de folha de uva, charutinho de repolho. Mas o dele é de alface. Olha, um abraço pra você, bom 2015. Fique ligado sempre aqui na Energia, porque esse ano, como em todos os outros anos, teremos muitas novidades, muita coisa legal aqui no estádio, tá bom? Eu fico na linha pra falar com o Bar. Pode ficar, deixa o número com ele lá. Tá bom? Tá ok, então. Um abraço, velho. Um abraço pra vocês. Valeu, irmão. Um abraço aí. Ô, Bar, você pegou o telefone do massagista? Peguei. Ó. O massagista não tá atendendo agora, que o massagista tá prestando atenção no que eu vou falar. Que o massagista é fã do Paralamas do Sucesso. É mesmo. Vem aí, show do Paralamas do Sucesso. Energia na Véia apresenta Paralamas do Sucesso, 14 de março. Aliás, o Paralamas fazendo um show de 30 anos de carreira. Olha que legal. 30 anos. Só 30 anos, né? 30 anos com mais do que 30 sucessos. Isso que é o mais impressionante. É que tá precisando saber qual o tempo de duração do show, porque é muito sucesso, cara. É verdade. Um atrás do outro, cara. É muito verdade. Bom. Então o que acontece? As festas da Véia, você já sabe, começam, por exemplo, às 10 horas da noite, com os DJs do Energia na Véia. Mas aí quando chegar à meia-noite, entra o show dos coro Paralamas. Come. Aí o coro come. Corre a madrugada. Então, se você quiser participar desse show, dessa grande festa do Energia na Véia com o show dos Paralamas, os ingressos já estão à venda a partir de hoje. Isso, a partir de hoje, nas lojas Tente Beat, também nas lojas Offner, tá bom? Ingressos online no site ingressorapido.com.br. E a dica, você tem o primeiro lote a preços promocionais, meu, muito barato, R$50 a pista. Que isso. E área premium, open bar, a 100. Sombra, como diria as antigas chamadas. Open bar, velho. Open bar é sem pau? Isso é bom. Tá barato. Isso é importantíssimo. Se você me chama pra beber, você tá com prejuízo enorme. No cinema. Mas esse é o primeiro lote. Então, isso são valores promocionais. Primeiro lote. Mas vai rapidinho. Então, nego, tem que agilizar. Esperto. Esse primeiro lote vai rapidinho. Pra não perder essa chance. Festa do Energia na Véia Premium. Apresentando os DJs da Véia e o melhor. Paralamas do Sucesso. Show pra dar com pau de sucesso, é muita tudo coisa. Tudo a ver com a Véia. Tudo sensacional. A ver. Tudo a ver. Vai ser muito legal. E pra falar em Energia na Véia, só tem 40 cabines, 2%. 2% da capacidade do navio, da Véia. Conseguimos a liberação de mais 40 cabines lá junto à MSC. Então só tem mais 40 cabines. Tiraram o comandante? Hã? comandante vai, ô. Ah, olha. Ano passado eu tava lá, RG. Eu falei, se o senhor tá aqui, dando entrevista, quem tá dirigindo essa porra? Eu falei isso. Ele botou no piloto automático. Eu fiquei com medo daquela hora lá. É verdade, é verdade. Foi divertido eu estar lá. Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Notícias do Santos, Montinha. Ah, RG. Santos. Diga, Montinha. Boas notícias, Montinha, manda. Eu fiquei, eu vi aí de uma troca de goleiro aí, uma proposta, você viu ou não? Não. Tinha visto que o... Eu esse boato durante o dia. É, vai trocar o Aranha, gente? É melhor ficar com o Aranha. O Santos tinha feito aí pelo Jefferson. Olha, eu respeito a opinião de todo mundo, mas sincera e honestamente, você botar numa balança, na minha balança, Jefferson e Aranha, ela não sai do lugar. E eu tô com você, hein? Pra mim, o Aranha é melhor que ele, velho. O Aranha é um bom goleiro. É, Aranha é bom pra caramba. Se você botar na minha balança uma Aranha, Santos, eu saio correndo. O Aranha não ficou devendo absolutamente nada pelo... Eu não vejo... Entrou coisa, muito bem no Santos. Não vejo essa coisa toda, não é? Não, sinceramente, não vejo mesmo. Olha, e... Hoje aí, a gente não sabe... O Jefferson sabe é mais goleiro que o Aranha, hein? Não é, mano. O Aranha é um baita goleiro, acho legal também, mas o Jefferson acho que pega mais, hein? Mas é uma questão de opinião, mano. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu, sinceramente, não vejo essa diferença. Eu acho que o Jefferson é mais magro que o Piquebola. É, não vejo mesmo. Eu acho que o que tem jornalista que gosta dele pra caramba, ele toma uns frangos sentidos no Botafogo. Vê os gols que o Botafogo toma, se ele não fala. Olha, eu acho o Jefferson um ótimo goleiro. Mas eu não entendo que o problema do Santos seja... Não, goleiro, absolutamente. Não. Pra que não, criar, né? Isso é, crise. Não passa nem pela cabeça. Olha, e tá tendo uma reunião aí entre Arouca, a gente, né? E o Modesto, presidente do Santos. Sim. E pra definir essa história aí que diz que o Palmeiras realmente houve uma proposta pelo jogador e que poderia, de repente, o Arouca parar no Palmeiras. Se caso, dizem que o Arouca não gostaria de sair do Santos, não gostaria de usar o artifício de entrar na justiça para receber os atrasados e, com isso, ser liberado para poder ir para outro clube. Olha, o Arouca, desde que ele saiu do São Paulo, o Arouca caiu como uma luva no time do Santos. É um cara, porra, espetacular, sensacional. Não o conheço pessoalmente, mas você não precisa, de repente, conhecer uma pessoa pessoalmente para sentir o que ela é. O Arouca me parece um cara, assim, porra, fora de série. Sinceramente, eu... gostaria que o Arouca continuasse por muito tempo no Santos, porque é o cara, velho. Se fosse pra fazer um business com o Palmeiras, uma troca, um escambo, o que você proporia? É o Mazinho? O Palmeiras não tem o que oferecer. O Palmeiras não tem jogador. O Palmeiras não tem nada? O que que vai? Quem? É o quê? Sinceramente. Só o Valdívia. Ah, você falando assim fica muito arrogante. Não. Eu tô pensando aqui. O Valdívia não tem. Aí, pra não dar exatamente uma de arrogante, eu faria uma aposta nesse garoto. O Gabriel. O Gabriel. Tá louco. O Gabriel, eles não querem liberar. Tanto é que o presidente do Curitiba disse que parece que vai o Mazinho e o Patrick de volta pro Robinzinho. Patrick! O presidente do Curitiba disse, olha... Se tivesse jogador... O Patrick? Não, é, o Patrick... O Alan Patrick. Vieira. Barriga de cavalo. Ah. Por que barriga de cavalo? É caída, aquela barriga caída. Barriga de água. Arriada. A barriga dele começa no peito. É um buchinho, aqui, é um buchinho. Aí o presidente do Curitiba disse, se tivesse jogador bom pra vir pra cá, não tava brigando pra não cair ano passado. É, tá certo. O Curitiba também brigou, então... É, tá certo. E mais... E o Robinho aí, né, disse que também se reuniram aí com o Robinho pra explicar a situação pra ele dos salários atrasados. Sim. E querem prorrogar o contrato dele. É, aí eu não acredito que o Robinho também tenha proposta lá de fora. Eu acho que o Robinho... Eu acho que lá fora acabou pra realmente, ele. Realmente lá fora já deu o que tinha que dar. E é um jogador que vem há pouco de fora, né, Gê? Vem há pouco tempo de fora. Então aí vai ter que se conformar e ficar aí mesmo, velho. Não vai ter jeito. Ô, velho, você acha que vai funcionar essa história aí de valor fechado com táxi, meu? Você viu isso ou não? Isso é um absurdo, né? Aliás, alguns absurdos aí com relação a táxi. Porque... Prefeitura libera cobrança de preço fechado em corridas de táxi em São Paulo. O valor será definido com base na distância calculada por GPS ou aplicativos. Mas aí o cliente tem a opção de escolher se ele quer pagar pelo taxímetro ou pelo... Fechado. Ou por exemplo, o GPS calcula a quilometragem. Sim. E aí o cara escolhe, pô, mas o taxista, se pegar um trânsito de 2 horas, tá ferrado. Pois é, e aí como disse o taxista, quer dizer, você estabelece uma regra, essa regra é pelo taxímetro, agora você pega e joga uma bomba dessa na mão do... Aí sabe o que o taxista faz? Vai pra faixa de bicicleta que é vazia, ele anda. É lógico que eu, como todos vocês, gostamos de pagar pouco, óbvio, sempre que possível. É. Mas se eu tivesse um lugar do taxista... Eu tava ferrado. E principalmente São Paulo, que não tem faixa pra táxi. E aqui nós estamos ficando sem referência nenhuma. Você sabe quanto que é que o taxista tem que pagar aquela tabelinha, claro, que ele põe dentro do eu táxi? Eu vi a reportagem. Eu sei. R$20. Não pode fazer xerox, viu? Se ele não for do sindicato. Cara, ele tem que comprar original. É mole o negócio. Se ele não for do sindicato, eu tenho que pagar 20. Não, mas é, não é um absurdo o negócio? É. Cara, olha, umas coisas. É que não tem mais jeito. E o coitado do taxista. Os taxistas vão ficar bravos. E o taxista é o seguinte: vai ter protesto. Pra quem pega o táxi é caro. Pra ele que trabalha, é barato, é caro, não dá lucro. O taxista, pra você que pega o táxi, você paga, você mas fala um pouco caro. Mas é pro tudo. Cara, não tem lucro, velho. Aqui não tem lucro, ele trabalha aqui de graça. Não, mano. Cara é, o quê? É difícil, mano. Lucro é de custo. Não é isso, custo. Mano. Lucro é tem, muito mas custo. Tem que ter lucro. É uma óbvio. Margem pequena. É um negócio. É uma margem bem agora, pequena. O cara que trabalha com frota, esse apanha. Esse apanha. Tem que pagar ele é escolado. É esse é escolado, meu. Esse é escolado todo dia. Tem que contar os assaltos. Mas porque o frota fez isso? Sabe quanto custa uma vaga no aeroporto de Congonhas, velho? Mas lá é outro. Você ganha bem, mano. Mas lá é outra escola. É outro departamento. É a minoria da minoria. É o taxista que faz ponto lá. Você acha que todo mundo faz? Tem que contar a noite lá o revólver na sua nuca, viu, irmão? Ali é outro departamento. É muito pouco, mano. São pontos de ouro, né? Eu sou fã dos taxistas. Congonhas, Praça da Sé. Então. Aí é ponto de ouro. Guatemi. Shopping Guatemi, lógico. Shoppings determinados. Todos, shopping, a maioria. Ponto de ouro, mas a maioria não tem ponto. Agora, de ouro. O que tá esse negócio de aplicativo, o cara não sai mais. O que tá ficando por São Paulo, o cara chama o cara. O que tá ficando aí. Ruim é essa transferência de responsabilidade. Esse caso do extintor é uma vergonha, é um vexame. O governo federal intervir, provocar isso, fazer isso e jogar, quer dizer, não determinar uma regra de preço, abrir, vai de 60 a 130. Porra, aí os caras vão. Véio, mas também gosta vai perguntando de imposto. Você quer tabelar o preço? Não, mas os caras já estão a 140, 150. Mas é oferta e procura, tem... RG. Isso é normal. Quem vai ditar mas é o custo, mano. Tá na cara que é brabo. Não. Eu acho um absurdo esse negócio da lei aí, RG. É que tá dando uma conotação. Esse negócio. Não, porque do dia pra noite o governo resolveu implantar essa lei. Desde 2005 essa lei existe, tá certo? Inclusive os carros de 2005 pra cá, eles já são fabricados com esse extintor com tipo A, B e C. ABC. Aí, quando começa a chegar próximo da data do negócio, aí eu também acho que é um absurdo, porque deveriam divulgar pelo menos com um ano de antecedência, falar o ano que vem vai ser obrigatório, etc e tal, pra que todo mundo possa se programar e comprar o seu extintor. Já que é a porra da lei, vão querer fazer essa porcaria aí pra pagar um negócio a mais, beleza, que assim cumpra. Já pode que tá lá trocar no papel, o kit de primeiros socorros? Pelo vai ser como se fosse isso. É. Tá certo? Então, RG, começa a divulgar, faltando, por exemplo, um mês pra entrar em vigor a lei. É óbvio que vai sumir os extintores do posto, porque ninguém vai ler. Ninguém vai chegar e falar, pô, deixa eu ver o meu extintor se é do tipo A, B e C. O cara não vê, aí na hora que vê que o negócio já vai entrar em vigor daqui duas semanas, o cara vai correr pra trocar. Aí começa a faltar. O problema é o seguinte, mano. O que eu tô dizendo é que o governo federal ele tem coisas muito mais importantes do que isso. E isso não tem a menor importância. Também acho. E isso é um pacto entre governo e empresa privada. Alguém tá ganhando com isso. O RG entendeu? É meio revolucionário, quem fica achando problema aí. O RG começa falando do Santos e termina falando meu do lindo, eu tenho problema com é o governo. Que tá tudo no mesmo pacote. O meu problema com o governo federal é conseguir uma nova costureira, porque esse vestido que me fizeram tá difícil, horrível. Hein? Imagine que você está no seu carro com extintor A, B, C, D, Z, esperando o sinal abrir. De repente, vai lá, pimba. Batem na traseira do seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu. Puto da vida. Puto. Bravo. Chateado. Aí começa a olhar pra cima. Você olha pra cima, olha pro retrovisor. E aí você descobre quem que tá lá no outro carro. Desculpa aí, hein? Anderson Silva, horas. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai. Nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI bate pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Sabe quem bateu no meu carro outro dia? Quem? John Jones. John Jones bateu no seu carro? Como assim? Ele bateu... Não, deixa pra lá. Eu só queria falar isso. Vamos pro telefone, última participação e relâmpago em respeito ao ouvinte que tava na linha. Tá aí. Tobias levou um susto com a batida? cortava no meio dos dois carros, meu. Um rapidinho. Eu faço ele, sabe aqueles carros que tem coisa na frente? É. Que deixa, tipo, Mercedes, sei lá quem faz isso. Jaguar. Eu deixo o Tobias na frente também. Ah, ele fica lá no ele capô. Fica montadinho. Na Mercedes tem aquela estrelinha, você isso, deixa o Tobias. É que ele gosta de tomar ventinho. Ele fica no capô ali? Ele fica surfando, mas né? Se você andar muito rápido, o Tobias dobra. O vento leva. Mas não tem problema, logo depois ele já volta. Ah, já volta? Eu não sei nem como ele vai. E no limpador de para-brisa é gangorra pra ele ficar brincando. Ele brinca de bungee jump. Ele fica ali naquele famoso segurador. Sabe que ele gosta de brincar também? Ele fica no escapamento, aí eu ligo o carro e ele sai voando. Ele curte a fumacinha. Ele é muito louco. Alô? Consegui o baralho. Obrigado, truco, Deus. Truco, obrigado. Truco, porra. Quem sabe, Deus. Inclusive vai ter campeonato de truco aqui nessa rádio. De pôquer. Deixa que senão o cara não vai participar. Tá acabando. Gente, vamos aí. Então, rapidão. Quem tá falando aí? Frutuoso, mano. Ah, não. Ei, rapaz. Frutuoso, mano. Olha aí, rapaz. Esse frutuoso homem. Não, o próprio. É Ulisses Frutuoso Homem? Não é, não. Esse é mesmo. Que nome, hein, filho? É nóis, mano, é nóis. O mesmo nome não dá pra ser frutuoso e homem, menino. Tem que escolher. Ô, amigão, então, só pra ser uma conversa um pouco mais rápida, qual o seu time? Pô, pra falar? O bar não tem os dados aí? Tudo não, nosso, mano. Então dá tchau. Quer mandar abraço pra quem? Coringão, mano. Coringão, mano, é nóis. É lógico. Ô, amigão, tá gostando dessas contratações e possíveis contratações do Corinthians no ano de 2015? Mano, afinal de contas, o Dudu fechou ou não? Calma, ainda não dá pra garantir. Tá assinado, velho. Tá não com dá cheiro de arroz queimado. O Dudu tá lendo, lembra daquela propaganda? Não dá pra garantir nada ainda. O Dudu ainda tá... É, coisa tá... Então, mano, esse Dudu aí, eu vejo todo mundo falando bem do cara, né? Então vamos... Eu não vi o cara, eu vi o cara jogando poucas vezes. Pelos lances que eu vi da mídia aí... E até o PVC falou bem dele, então o PVC é um cara que manja, né? Então eu boto fé no cara assim. Olha, o Dudu, ele foi bem no Campeonato Brasileiro do ano passado aí pelo Grêmio, mas não dá, acho que, também pra colocar o cara como se fosse um craque. Porque a mídia, quando começa a falar demais, começa a polemizar, não, porque o São Paulo e o Corinthians começam a brigar pelo jogador. Cria-se uma expectativa que talvez o cara não possa retribuir. Esse é o grande problema, ou não? Sim, mas aí a mídia tá errada também, né? Fica pilhando. Eu não boto pra tanto na mídia assim, não. É que não, eu não vi ninguém falando mal do cara, mano. Ninguém. Todos os comentaristas que eu vi, os caras falaram bem dele, entendeu? Então, acho que é um jogador rápido que precisa, entendeu? Se mantiver o Guerreiro ainda, eu queria um lateral, né? Vamos ver se esse é... Qual é o nome do cara? Edmilson que vai vir agora, que era do Botafogo? Edilson. Então, óbvio que ele é melhor que o Fagner, né? Olha! Qualquer um é melhor jogador, que o Fagner. Sim. Mano, qualquer na Lula, pior gente. Que o Fagner não dá, Portuga, não dá. O Fagner é o clã da. Fagner bom é o cantor, velho. Esse aí não dá, não. É, o clã da Tammy Gretchen lá é meio devagar. Mas eu vou falar o seguinte: como é que um cara como esse, que vocês estão falando que é ruim, consegue renovar um contrato por 4 anos com o clube? Fala pra mim. Empresário bom, né, meu? Precisa ter algum. Empresário opção, é ninja, velho. Porque não dá. Bom. Não é possível que na base não tenha um cara melhor que o Fagner, gente. Que veio da base, hein? O Wagner era porcaria. Base do Corinthians, não era, mano? Wagner era. Então, pô, uma porcaria. É um lixo. Não, lixo é uma palavra muito forte. Não, é um lixo, mano. É um lixo. O Fagner é um ele lixo. É fraco. É porque é o lixo é reciclável. O Fagner só joga isso aí mesmo. Ele é um churume, Portugal. Ele é churume. Ele é bem fraco mesmo, concordo com você. É horrível. Mas, ô Frutuoso, como a gente já tá chegando muito próximo do final do programa, não, e você só ligou agora... Então, peraí, deixa eu te falar o merchan aí. Fala aí, mano. A HDI de bate pronto e só a nova linha Bozano me garante um barulho fenomenal. Boa, mano. É isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém? Então, deixa eu mandar um salve aí. Edgar Palmeirense, chupa! Tudo nosso. Firmeza, então, amigão. Obrigado pela audiência, Frutuoso. Valeu, então. Abraço. Vai, até a próxima. Tchau, tchau. E pra você tchau. Que fica mandando chupa pros seus amigos, vem o chupa delivery do estádio, hein? Vem. Hoje você ainda. Encomenda o chupa pro seu amigo através chupadão. Do estádio 97. O chupadão delivery. É verdade. Quem ganhou a camiseta do estádio 97? Pô, mas tá pulando de alegria até agora. O Anderson Ribeiro Martins. Tá boa. Sabendo agora. Anderson ganhou a camiseta produzida pela fitcamisetas.com.br. Fit, parceiro do seu evento. Todos ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 Boné. Estádio volta amanhã às 5h30 da tarde no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no... Acesse poloar.com.br. BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pare mais. E Estomazil. Alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo.

to the land we share. Whatever I plan, to the love we share. Whatever I plan, to the love we share. Night sessions. Sessions. Sessions. Sessions. back. Let it out what you want, no, don't stop. Let me have the kicksies, can you party? I'll get you off, baby, back, get you off, get you off. I'll get you off, baby, I'll get you off, get you off. getting hot to a new sound. Close your mind.